Tá parecendo o Gracinha ali? Senta aí, Ah, tá. professor, parece você. Não, o meu é o que mais Não, mas parece. ele é o. Porra. Que borboletona. Aí. Mas vai aparecer sua jaca assim? Bom, tranquilamente. Filhote, tranquilamente. Aí, ó. Estamos on, estamos on. Fala, Aqui, fiote. ó. Aí, ó, aqui, ó. Apareceu? Apareceu, Margarida. Mas, ó, quando você fica ereto, que é Que difícil. eu não vou ficar. Eu não vou ficar com vocês aqui. É, nem Ah, complete mas a se eu tiver frase. um carinha assim por baixo da mesa aqui, ó. Eu quero falar assim, mas quando você fica. Ah, tô tudo bem. Então tá certo. Ah, que bom tema hoje, hein? Ah, dá uma testada no microfone. Vocês estão nos ouvindo perfeitamente? Estão ouvindo, crianças? Estamos, capitão! Eu não entendi direito. Estamos, capitão! Estamos, ô filha da puta! Seu velho, tá Raul Seixas. Tô no estilo, tô no Tá, estilo. Raul Seixas. Oi, oi, Agora vai, oi, então teremos Raul Seixas sem camisa hoje. Raul Seixas. Ei, mas sem camisa. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ó, você pode pôr um fone de ouvido se você quiser aí, Zopinho. Little Zop perdido. Little Little. Ai, ai, pessoal, tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo Claro que, gostoso? infelizmente, estão ouvindo Ah, bem. que ótimo. Ah. Ah, aí, ó, não apareceu o cabo hoje, pô. Aí, ó. Falei pra você ajeitar direito essa câmera. O integrante Tá. importante, né? É que hoje a gente encaixou ele na escavadeira. É. Hoje ele tá na nádega esquerda do Zóio. Que eu chamo de escavadeira? Significa. Na praia, bicho. Porra, não sabe o sucesso que é isso. Deixa eu preparar aqui a tal da gravação. Oh, nosso conv... A sua esposa vai estar escutando esse episódio ou não? Dizem que sim. Ah, então tá. Ontem ele estava totalmente comportado Ah, no sim. rolê. Pensa num Sim. cara digno e E respeitoso. depende do que as pessoas consideram comportamento também, né? Mas aí é detalhe. Ponto de vista, né? E daí deixa para cada ponto de vista se manifestar. Ele estava se comportando no interior de outras pessoas. Não, acho que não. Tentando atingir corações com as orações que ele fazia. Ah, Isso sim. que era bonito. Sim. É sempre. Parabéns. Obrigado. Hoje estamos um Ele pouco pare... atrasados aqui porque perdi a chave do estúdio. Não, não pense assim. Ah, eu penso, viu? Pensa que é só incompetência mesmo. Ah, eu penso assim, pô, não. A verdade é uma só. Tá chegando a idade, você já não não faz tanto gol. Não aguenta mais. Cada cinco chutes, três gols você faz. Pô, ainda cinco chutes, tá bom. Você não, deu cinco chutes. Mas você é mais famoso pelos gols que você já fez. Ah, isso é tipo o Fred, né? Os caras, nossa, Fred. Eu sou escalado pela história, né? Nem pelo que eu faço em não, campo. No campo nem nada. Mas e a história? Como que eles deixam os caras fora? Então? Porra, né? É Falaram verdade. Aqui para ligar o microfone do convidado. Fala mais perto. Não, Feito vou, um vou machucado. Fale com a gente, filha da puta! Falando igual, um segundo nossa, antes da chupada. Gostoso, ai. Deixa eu aumentar o Sente o microfone, cheiro da uretra. Ai, que gostoso. Fala mais. Fala arrombado? Fala mais. O que você quer ouvir? Fala que eu te escuto. Ô, Diego, não, mas era pra você falar. Ah, tá bom. Tô falando. Bom dia, Brasil. Aí, ó. Acho que tá bom Tá tudo agora. certo? Tive que colocar no talo aqui, porque fala uma virgem de 13 anos. E não é muito diferente disso, né, é pô? É o apelido dele. O convidado vem aqui e fala baixo porque é o único momento que ele vai ter ganho. Né? É, exato. Eu ganho ali. É, o churume não atrasa, chega sempre na hora que tem que chegar. Exatamente. Fato. Falando nisso, descobrimos aqui que tem o filho do Zop, hein? Fizemos ainda com cabelo. Um CNA, né? Fizemos um CNA, que é um exame CNA? De careca. Né? Careca. O Zop era assim quando eu tinha 10 anos de idade. Com ácido ribonucleico. É o mesmo, então. O mesmo estilo de careca. Na idade dele, eu tinha esse cabelo aí. A chance de parentesco é de 63%. Então, praticamente é 50% mais um é pai, é fato. É isso ou um bode, né? Então tá certo. A gente prefere que... Calma, já deu duas vezes bode. Então não dá pra garantir nada. Esse aí que é o Alezelmo? Não, é o Alezelmo ainda. Não é uma máquina de lavar roupa industrial, né? Não, mas aí estamos falando da Consuela. Nem muito menos. Escrava lavadora de roupa. E nem muito menos peças de gente que deixou carro no canteiro central, né? Exato. E nem árvores extintas. Nem dodôs. É incrível como a palavra tem vários significados, né? Falta muito vocabulário no português. A língua do Alessião é pobre mesmo. Tudo é Alessião. Então vamos começar ou não? Ai, João. Fazer uma chupeta pra nós. Você que é careca safada. Qual careca você tá falando? Não, você. Puro careca. Não, por... Safado é você. Você quer a careca virgem. Careca... Acontece. Mas que quer ser safado. É, careca engustida. A gente aprende, né? Eu acredito que sim. Essa semana. Voltamos a apostar lá nos agregadores, estamos quase empatando, Falando em postar, me lembrou o postinho, vocês já tomaram a quarta dose, não? Não, ainda já não. Já liberou para 30? Não, faço a menor ideia. Já então, liberou para 12? Por isso que eu perguntei. Então, falando aqui que já tomamos a quinta dose. É. Porra, isso que é fã. Eu tomei em 2016. Aqui. Ó, a questão é, Wesley Zob. Eu estava lendo lá nos aplicativos, tem lugar para fazer tiro ao alvo. Para fazer tiro ao alvo e para fazer reviews do podcast ouvido. Ah, e o Chorume é um podcast muito bem recomendado. Aí, caramba, que felicidade. Obrigado. Filho da puta. Teve uma pessoa. O Alessão. Pessoa aparentemente do gênero mulher, mas a gente não sabe. Se for daqui 10 mil anos, quando verem os fósseis, vão falar: era uma mulher? Não sei. Aparentemente é gênero mulher. Até que se prove o contrário, é mulher. 63% de chance de ser Celeste Almo. Ou bode macabra. Só pra gente saber. Não sei. E aí ela fez um comentário maravilhoso que era: Celeste Almo. Não. Esse é o pior podcast que eu já ouvi. Em 5 minutos, eles foram gordofóbicos, machistas, racistas, transfóbicos e outras coisas assim que eu nem sei, nem sabia que a gente era capaz de ser. Em poucas frases. Exato. Parabéns. Em 5 minutos. Parabéns. Muito obrigado. Eu respeito o direito democrático dessa pessoa que tentou ouvir Chorume, né? E tem, e que nos elogiou, pô. Parabéns. Mas eu gostei também do comentário, porque uma pessoa foi lá e respondeu. Foi o seguinte: ô, fulana, você é uma retardada, sua filha da puta. Ei, tá vendo? A gente não precisa nem fazer nada. De maneira empática, assim. Os ouvintes são bem empáticos. São bem democráticos, assim. Se coloca muito no lugar do outro. Do outro, hein? Respeita as pessoas. A pessoa tem o direito de... Ela pode ter a opinião dela. Ela pode ter a dela, eu posso ter a minha. Sobre a dela. Dessa roubada. É igual o Léo Lopes lá do Radiofobia falou, vocês têm um fandom muito... muito grande, muito perigoso. Eu achei melhor convidar você. Tudo bem, né? Um abraço aí para Al-Qaeda, né? Obrigado, Al-Qaeda. Al-Qaeda, Alessel. Outro grupo terrorista, Alessel. Que é uma sigla, todo mundo sabe. É que é Al-Lessel. Tudo lá em aula. Muito bem, então. Estão prontos aí para começar esse episódio? Eu tô. Você quer falar? Tem algum recado interessante aí? Antes de começar. Um recado aqui mandado ou um recado que eu tenho da minha vida? Ah, um recado que você tem da sua vida aí. Ontem, cedo. Cedo. Fui receber umas doações de alimentos. Ótimo. Tinha macarrão? Tinha macarrão. Importante. Tinha feijão, arroz. Oh, importante. Tinha cerca de 10 litros de leite. Pouca. Pouco. Todos 10 litros de leite acaba em 2 dias todos na minha vencido. Casa. Todos vencidos e com bigato. Nossa, que... A cesta inteira bigatada. Nossa. Mas peraí. Não é possível. Tudo. Pior que é real. O leite estava vencido em 2019. Ah, mas não. Então, mas eu... Mas quem que foi o filho da puta? Não, eu conhecendo essa sociedade, eu tendo a culpa aos óbvios. A culpa é... eu quero acreditar que a culpa é minha. Porque a pessoa deve ter te ligado pra doar isso em 2017 não. E você foi buscar ontem. Não, né? Falou assim, ó, posso levar lá na sede a doação e tal? Eu falei, pode e tal. Daí veio uma caixona grande. Você ficou até feliz. Muito. Porque daí... eu já andei 40 quilômetros com os homens pra buscar uma caixa de sapato de doação com 3 sabonetes dentro. O pior foi... E a pessoa falou, eu tenho bastante aqui, não dá pra carregar de moto. É. Eu falei, então vou chamar o ganso. O ganso, além de ser uma máquina de matar, ele consegue carregar. Sou uma exato. Máquina de transporte. De carregar. É. Daí eu falei, ó, não vou nem com o gol, então. Vou com o carro. É, lógico. Pra poder... Porque todo mundo sabe que cabe cadeira dentro do carro. No carro cabe mais. Exato. Chegamos lá, era uma caixinha com vai, 7 sabonetes. É, não era uma caixinha de sabonete. Mas não dava duas carregar... caixinhas de sabonete. Mas, e a métrica, o tamanho do sabonete? Porque não dava pra carregar de moto. O tamanho do sabonete é universal. Cara. Existe sabonetão. Quando você falou... não ia falar sabonete se não parecesse um sabonete. É, senão é sabão em pedra. Exato. Pedra, muito bem observado. Aquela peça feita em casa, né? O tamanho da forma. É. Assim. Tijolo, né? Tijolo de não, escravo sabão. Fazia o sabonete da coxa, do tamanho da telha. Não era isso, não. Faz sabonete e telha. É na esquerda dele, na direita do sabonete. Não, vai invertendo, né? Vai limpando. Sabonete com vai limpando. Corpo de escravo ele morto. Faz a né? telha, ele faz a telha e depois ele faz o sabonete pra limpar a telha. Daí ele faz a telha pra sujar, pra fazer o sabonete pra limpar. Justíssimo. E também pra tirar fácil a telha. Que vai estar isso. Limpo, exato. Não precisa usar. E por isso é perigoso subir em telhado quando chove. Porra! Tudo tá explicado. Você tem que escutar os antigos. Ele agora com pelo branco na cara, aí, sabe. Pô, essa antigo. Vergonha, essa vergonha aqui. Vergonha não, você vai entender que. Não, e é igual você... a Hidra, você tira um pelo branco, vem e dá-se 7 no lugar dele. Mas isso daí, ó, quando você começar a ser chamado de seu Ganso ou seu Douglas, você vai entender a informação. Senhor, já sou chamado de senhor. Meu, mas então, será que foi daí que surgiu a Pedra Sabão? Tão famoso? Esteatito, por favor. E daí liguei pra pessoa, falei assim, viu, acho que obrigado. Não, mas espera aí. O último episódio... A gente falou, a gente colocou muita questão da amizade aqui, a valorização da amizade. Ah, sim. Tá? É verdade. Essa pessoa tá em qual grau de amizade? Na régua da amizade. De zero? Não. Mais perto do zero ou mais perto do 30? Não era. 3 e meio, certeza. Não é um casal conhecido, meu. Eles viram meu telefone no site dos Anjos, daí ligaram pra... Aí, ou seja, assim... eles estão no 12, então... Sendo assim... Já falou por telefone, sendo assim, estão no 18. Não. Estou no 29. Estou no 32. A régua do Zop não tem muita lógica. É um Fibonacci, né? Ninguém entende a lógica. Na verdade, ela... Se é um Fibonacci, é explicado. Né? Mas ela é uma... É um círculo ali. Quando o cara tá a menos de zero, ele passa a 30. É aquela régua molegada. Mas e aí? Então, você ligou pra tirar a satisfação? Não, você não é desse. Não, liguei pra falar, viu? Normalmente você deixa passar. Não, eu falei, obrigado pela intenção, mas acho que você não viu, mas tá todo vencido os produtos aqui, né? E bigatado. E mesmo. Tem bigatos e tal. Bigatos ou aquele bigato seco? Caruncho. Não, tinha caruncho. Mas tinha bigato. E tinha bigato também. O que era pra ter caruncho, tinha caruncho. Que tinha, o que era pra ter bigato, eu não sabia que o problema leite... é o contrário. É. Aí é inaceitável. Aí não dá pra doar pra ninguém. A farinha nem tem pra esses bigato. Pobres que fazem de tudo. Né? Aí que tá. A mulher atendeu no Viva Voz. Deu o marido falou, mas pra quem não tem nada pra comer, tá bom. É. Porra! Pra comer bigato, filha da puta. Você não falou isso, não, eu não falei. Você eu tô falando agora. Sim. A pessoa, você tem que doar o que você gostaria de ganhar. Ah, então você quis ensinar para as pessoas e elas não aprenderam mesmo assim. Não, mas já entregaram na intenção, talvez. Né? Sim. Cala a boca! Que tem doação aí. R$50! Chupa, Zé Bigato! Cala a boca! Com esses R$50 a gente vai comprar 3 litros de leite. É, atualmente. 2,5, sim. Se for vendido. Vê se for em São Paulo. É. Zé Luiz mandou aqui, ó. Por terem atualizado o feed e feito a minha semana mais. Alesselme. Alesselme, cara. Eu não quero corrigir quem doa, né? É. É com 2S. É. Não, mas peraí. Depende. Ele tava triste ou feliz? Ah! Não, mas pelo jeito feliz, né? Não esperamos que sim. Não, porque ele falou, por terem atualizado, fiz a doação. Mas é igual quando você tem um relacionamento de 8 anos, Wesley Zop. Você tá falando esporádico. Esporádico não, é hipotético. Sem referência nenhuma. Se a pessoa termina com você, você tá triste. Você vai ouvir um Leandro e Leonardo pra curtir uma fossa. Ah, então entendi. Ah, então pode ser triste. É, pode ser triste. Depende aí do... É. Mas o que a gente estava falando... É importantíssimo, porque tem um pano de fundo aí por trás disso. A gente tá falando de qual então, parte da conversa? Ah, da doação com bigato. É, dos doadores. Dos doadores com bigato. Porque o filho da puta, ele deixou isso aí muito tempo guardado, cara. É, sim. Deixou muito tempo guardado. Podia ter doado em 2019. Podia. Devia ter consumido. Ou consumido. Mas ele deixou lá guardado. Maturando. Às vezes aquele bigato lá até é mais caro o alimento. Então eu que gourmet. Exato. É proteína. Eu o cara já doa com carne junto. Dá um feijão com feijão proteico. Isso daí no Sri Lanka, cara, valeria melhor. Tudo bem que no Sri Lanka tá em crise. Não, um bigato, não precisa ser uma caixa de bigato. Um bigato, sim. Mas, então é isso. Vamos tem, tem uma doação do Careca do Amor que não é 50. O Careca. Mas vamos ler, vai. É. Lê com mais desânimo. Lê com a Lê, seu amor. Um beijo para esse menino que é a bola do Gabriel e que está transformando em um novo Gabriel. Ô, louco! Então, será que é isso? Cada pedaço. Não, mas Gabriel... é tipo. Mas tá, é tipo se o. Só se o Gabriel for o Benjamin Button, porque piorou, né? Esse novo Gabriel tá zoado. Ele tá se transformando no novo Gabriel daqui 50 anos. Ah, ele vai estar. Não, mas é tipo o Deadpool, né? Cortou a bola e foi crescendo. Aí vem o que vem. Não dá pra questionar. É verdade. Ah, aqui o cara tá explicando que ele tava feliz. Tava feliz. Então é com 2S. Tava foda e alegrou, porra. Alessemenca. Obrigado pela doação. Você tá falando da alessemântica. Né? Ah, alessemântica e alessemiótica. Ah, eu me perco nisso. É. Tá melhor. É diferente. Vamos para esse episódio. Vamos lá. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o único podcast ao vivo e de humor desse Brasil, engraçado, viu? É essencial, que está pelo youtube.com.br/chorume, e nessa bela manhã de sol aqui, reluzindo com seu cap preto e sua testa brilhante, temos ele aí, o mestre do motorhome, Wesley Zop! Aliás, tô com dor nas costas aqui de ter caído da moto, mas tudo bem, obrigado. Ele que tem o design de caminhoneiro, mas vive em cima de uma moto. Não? Vive, dorme, come e caga. É verdade. Só não trepa, mas ainda é nem questão da moto. Mas estamos aí, não, até tenta. O motor parece que é mole, né? Da moto. Mas estamos procurando aí um motorhome mais adequado para o Zop, um six-ciclo. Um six-ciclo. Ou um hexaciclo, sei lá. Tem que ver com a Caterpillar. Conhecido, né, como ônibus. É. A gente vai ver com a Caterpillar se eles montam essa moto aí. E temos ele aqui, o homem do olhar bonito, olhar de mel de Jataí, Gabriel Asbar. Ui! In my face! É, não fiquem zangões comigo. Mas é uma rainha. Ai. É a nossa rainha. Só por isso que eu escolhi sentar desse lado aqui. É. E temos aí o ouvinte que chegou aqui mais cedo da história. Pega esse exemplo. Pega esse exemplo. Chegou ontem, 4 da tarde, atrapalhando meu sono de beleza. Manuel! Dormindo da XP, só quero falar isso. E eu, para hostear essa maravilha de podcast aqui hoje, Douglas Ganso, é um prazer estar aqui nesse belo domingo ao vivo e definitivo estamos aqui. É domingo mesmo, com certeza. Não atrasamos e com belas temáticas para enriquecer a filosofia moderna brasileira e para sairmos dessa crise do pensamento no qual vivemos, onde tudo é esquerda, tudo é direita. Não, nós queremos mostrar que existe também em cima, baixo, de quatro. Sempre. Fianco, Põe na mesa. Bebedouro, triângulo. Verdade, tem um convidado ali atrás. Marajoara! O Brasil não fala de Marajoara! Nunca mais falou. Nunca mais falou de Marajoara, porra. Alecemos! Alecemos! E por aí vai. Mas antes de tudíssimo, recadinho. Ah, não é porque denúncia. Tá denunciando os recados. O primeiro recadinho é para o jeito que esse podcast funciona, do que gostamos. A gente gosta de receber nossos ouvintes carecas aí, filhos de Wesley Zop, semi-carecas, por enquanto. A gente não gosta, a gente gosta de dinheiro, rapaz. Mas também, gosta ou não? Pagar, tudo bem. Só tudo porque bem. Hoje é patrocinado pela Red Bull, ele trouxe 27 mil unidades de Red Bull aí, todas vencidas com bigado. Sem patrocínio, hein? Lembrando que a gente não faz propaganda gratuita. É, exato. Mas a gente gosta de dinheiro, e a gente gosta de dinheiro, por exemplo, lá no Pix, igual o Gesrel Budelon Machado mandou aí uma doação lá no Pix, e um recadinho para ser lido aqui. Ele falou: acabei de escutar o último EP, já mandei com o Choruminho ao vivo. Olha só, olha só, parece o Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho, Eto, Messi. Eto que me voe. É, rapaz, é a coisa mais bonita. Seria o famoso Cine Qua Non. Né, tudo ajeitadinho. É isso aí que é o isósceles que o pessoal fala. É geométrico. Pentatônico. Aí, João. Aí, Jônico. Aí, Jônico. Tem que ser polissilábico. Então você pode ajudar o Chorume doando lá no pix@chorume.com.br. O dinheiro vem liso, vem gostoso, igual um pepino ensaboado aí. No sabão coxas feito ensaboadas. Em coxas de escravo. Tá? Ele vem delícia cremosa. Sabão de coco. Que é o melhor sabão, porque dá a impressão que tem coco ali, né? Você não fica feliz? Mas o gosto não é o mesmo. Viu? É, apesar de dar muita vontade de comer. Exato. E que qualquer coisa sabor coco tem gosto de sabão. É. pix@chorume.com.br. Você pode também fazer o super chat aí, ou lá no padrim.com.br/chorume, ou chorume.com.br/padrim, fazer uma doação lá. Também tem picpay@chorume, ou na lojinha com uma esmolinha maravilhosa. Exato. Deliciosa, cremosa, e aí a gente recebe a doação, fica feliz e fala: ah, vou gravar mais um episódio. Vai! Vale a pena! Vai! Não é vale hoje a que a gente vai encerrar, apesar de. Quanto tempo tem esse podcast? Quase 8 anos? Oitavo ano, tá no oitavo ano? Já estamos no oitavo ano. Faz tempo, então. E faz tempo que a gente quer acabar, desde o primeiro desde o segundo episódio. Desde o segundo episódio. Desde o terceiro. Já não vale mais a pena. Que veio o Gabriel Gordo. ali ainda me divisiu. Sabe quando eu percebi que o Chorume deveria acabar? Quando a gente colocou o Gabriel Gordo numa poltrona pequena. Com o braço. Pena que na época não tinha câmera, né? Mas não foi aí. Tinha câmera, mas não coube. A gente gravou com sucessivos gordos aqui. É verdade. Um foi Bala Juquinha. Bala Juquinha, é verdade. É um puta gordaça. Não é? Mais fácil pular que dá volta. Era na época. Não, Bala Juquinha, inclusive, que eu queria mandar um recado. Falar, viu, não sei se ele já chegou infartou. No nível de gordura, que ele esqueceu que tem joelho. Porque esses dias eu vi ele andando na rua, ele não mexe mais as pernas. Ele não pode mexer, se ele dobrar ali, ele não estica de volta. Não, imagina um joelho ter que aguentar 180 quilos ali. Claro, porque tá oco. Em cada lado. 180, em cada lado. 180 se ele tiver oco. É, exato. Mas não. Então acho que tá na hora dele se parar de se autoconsumir ali. Então, você viu recentemente, Bala Juquinha tá gordaço. Tá gordaço. Ótimo. Mas é o importante que tá vivo. Não, não. Isso que me impressiona. É, tá gordaço. Não, é impressionante. É. Gordaço, vivo e gente boa. Não, mas a parte do meio pode parar a qualquer momento. Vivo tá pra acabar. Então acho melhor ele prestar atenção nisso. Tudo bem. Você tem ideia, os caras que trabalham com Bala Juquinha... Pegaram aqueles spray que é uma buzina, não sei se sim. Já viram aqui. Já vi. É, que do nada ele tá atendendo um cliente, ou ele tá trabalhando, ele dá uma cochilada. E daí pegaram ele cochila, ele morre. Acordar ele. Ah, ele dorme assim, isso daí é... Não, o meu medo é que ele dorme porque ele é do nada, e ele é Uber. Ele faz a madrugada. Isso é doença, Wesley. É doença, não. Talvez. É a gordura que tá tampando a traqueia. Ele desmaia. Ele desmaia ali. Isso aí é um novo caso clínico aí que você deve lançar. Exato. Mas tá, a gente convidou o Bala Juquinha, que na época era só um gordaça do caralho, não era isso? Não, esse... na época tava com o meu peso. Não, atual, agora. É, não, agora. Não, um pouco mais. Não. Passava na porta? Não. Mas eu diria que ele. Não, mas eu diria que ele estava com o peso dos óbitos, só que ele tem uns 30 centímetros a menos. Ah, então, tá, faz sentido. Uns 30 centímetros de altura vai pro quadril desse ano. Que ele parece a coxinha mesmo, andando. Mas tudo bem. Tudo bem. E depois chamamos Lameu. Que na época era gordo também, vomitou no estúdio e tudo. Vomitou de rir, nunca vi isso. O cara mais frescurento que eu já vi na minha vida. Vou vomitar. Apesar que teve Leandro Lopes que riu até desmaiar. Não, mas daí foi de verdade. Comeu o cu dele. É uma bicha gorda. Isso é detalhe. Pelo menos foi de verdade. Tá. Mas lá meu vomitou, tudo bem. E aí, na outra semana, encontrei... Quem? Pai do Lameu. Não. Ah. Que Lameu agora não é mais gordo, é gostoso, diga-se de passagem. Ah, tá gostoso? E bem sucedido. Mas... Apareça aqui, Lameu. Mas a questão é essa, encontrei quem? Bala Juquinha. Bala Juquinha? Vivo? Vivo. Acordado? Acordado. Tá raro esses momentos. E o que ele falou, vocês chamaram aquele gordo lá, o Lameu. Mó sem graça aquele gordo, né? Nada é mais engraçado que o gordo falando que outro gordo é gordo. E aí eu vi que o lugar de fala. Eu vi que o Chorume deveria acabar, porque é uma disputa de ego de gordo, cara. De é gordo. De é gordo. Exato. E somos gordos. Exato. Menos o Gabriel, que é gostoso. Não, mas eu sou gordo. Você é gordo é um estado entre os gostosos. Não, entre os doentes aidéticos, ele é obeso. Ah, sim. É verdade. Entre o cara que não pode comer nada, não ser pão e água. Na Somália. É. Na Somália ele tá gordo. E água de vez em quando, né? É, água, pô. Água quando... Não dá, né? Não pode na ser cara. De salsicha, não pode. Não pode, pelo amor de Tem Deus. Muita sustância. Então lá deveria acabar, mas quando tem doação, a gente continua. Então, pix@chorume, vai lá no Padrim, doa pra nós que a gente vai ser feliz para sempre. Tem algum recadinho que vale a pena ser lido? Tem uma aí? Doação. Opa, adoro. Siga o exemplo desse menino, Alex dessa menina. Alex William. Uma menina, sim. Alex William. Bom dia, meus amigos. Isop, exato. Oh. Na régua da amizade, você tá onde? Esse cara tá no 12 já pra mim. Tá baixo. Tá decepcionante. Mas tudo bem, vai. Rapaz. Mais alguma coisa que você queira ler aí? Algum comentário? Ah, Luiz Henrique Inácio dos Santos Alcântara Xavier mandou Nossa, aqui. Porra. Bom, esse episódio é de flashback. A gente fala do que a gente quiser. É porque flashback. A gente só tá falando de episódios antigos, aqui de convidados antigos. Ah, enquanto temos um convidado novo que não exploramos ainda. Mas também existe outros podcasts pra você ouvir aí. Que tem fala... um episódio do Ozola, nos sugeriram pra ele. Buriaram. Ozola, esperando você aqui. É um bom tema para hoje falar do Ozola. Justíssimo. Antenor mandou o Pix aqui falando: o podcast que diz, desabrocha os brochas. Menos é os op, menos os op. Porque daí é o brencha, né? Mas sabe o que é a questão, Wesley Zop? É que, por exemplo, tem um monte de ouvinte brocha. Tem. Que tem. Se sente vergonha, envergonhado de ter aquele pau mole. Daí desabrocha eles pra falar, sou brocha. Exato, olhando pra você. Entendi. Entendeu? Ela rola uma identificação. Entendi. Antes do chorume. Hoje é moda ser calvo. É. Hoje é moda ser careca. Isso eu gostei. Antes isso do é chorume, era uma vergonha. O cara ia lá no mercado pedir um kit calvo, vinha uma bala e um revólver. Vinha um chachinho. Olha o revólver pro cara se matar. Entendeu? Agora vem o quê? Vem um óleo de perola. Cara, antes ninguém gostava de ser talarico, ninguém gostava de ser careca. Toma como, gostava de ser pau mole. Você é um exemplo pra sociedade brasileira. Pera, você gente. É um brasileirinho, Wesley. Peraí, gente. Não, é talarico não, né? Eu nunca fui... Ó, lê comentário aí que eu mandaram um pix aqui, mas eu tô perdido de onde que lê aqui, rapaz. Foi o Márcio, é idade. Márcio. Muito obrigado. Marcinho. Muito Marcinho obrigado, Eiras. Márcio. Muito obrigado. Talvez nem seja Márcio o nome dele, viu? Mas eu acho que é. Mas deixa assim, ninguém sabe. Deixa. Ele abriu outro... Abriu outra aba. É. Eu já tô velho aqui já. Daqui a pouco você vai ver. Ai, João. É... Na régua da amizade do Zop, todo amigo ou homem gostoso é 24. Nossa. Não sei se é verdade. Eu achei isso um comentário... Homofóbico. Transfóbico. Carecofóbico. Hiperfóbico. Regofóbico. Transmídia. Transmídia. Psicofóbico. Exato. Hipermídia. Hipermídia. Careca do Amor é um... E alecêmico. Aí humilhou. Foi o Careca do Amor que mandou isso? É, porque... Ele que tem uma irmã lésbica. E gostosa. Gostosa. Já viu? Já vi. É gostosa. Já vi. Vamos torcer pra ser bi. Vamos mudar. Não. Ele que tem uma irmã bi. É bi não, não é a Epi. Mas, deixa eu falar. Já desconfiava, porque ele também é uma delícia, ele é gostoso. Ah, ele é. Não, é. Pra vocês terem ideia, vocês nunca viram a irmã dele. É o Careca do Amor de peruca, mas nem tira a barba. É ele de peruca, com mais pelo no peito. Sim, porque ele raspa. Exato. E com uma perna de pau. Imagina isso. Uma perna de pau? Imagina ou isso. Ou joga só? Mal futebol. Não, não. Uma das pernas dela é uma prótese de madeira. A esquerda ou a direita? Aí, talvez estava no espelho a foto. Eu acho que é a direita. É, não sei, me mandou um nudes. Ah, mandou a canelinha raspada. Ou era o Careca do Amor. Bati oito punhetas naquela foto. Você tem tesão em perna de madeira, né? Roberto Carlos. Não, viu? O cara olha assim, olha que torneado. Ah, aqui ó, ela é bi mesmo. Ai, bipolar. Na trave. Mas é bi, é o que importa. Chega de falar da família. Tá gostosa. Esse arrombado de bosta aí, vamos pra esse episódio. Ó a música. E é o momento dele. O momento do menino que desde criancinha olha para o seu pequeno Gabrielzinho e conversa com ele cara a cara, olho Manuel! No olho. Ai, que delícia. Olho no olho, desejando o futuro, bem sucedido, assim, dando aquela esticada no chuveiro quente, quem nunca, não é, Gabriel Osmar? E falando no ouvidinho do próprio pênis, o tema da vida. Não é? É? E agora, Gabriel Osmar, anuncie para os pequenos ouvintes médios que estão nos escutando aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é causos de pinto. Causos de pinto! Pênis rola, estamos falando, é isso. Aqueles causos que envolvem aí o seu órgão aí, principal do corpo. O órgão pulsante. O órgão pulsante, o músculo do amor. O órgão babento, o babão. O ciclope. O coração pensante. Bimba. É isso, rapaz. O cérebro irracional. O racional todos, até demais. Ou todos aí adjetivos que podemos falar. O Alecelmo do corpo. Para esse órgão importante. Então vamos para esse episódio que promete ser fálico. Sobe a música. Pior que na anatomia você vai falar desse alma do corpo, pode ser qualquer coisa, né? Wesley Zop. Sim. Você que é um cara aí que... Chupador de rola! É isso que você ia falar? É mentira isso! Aquele outdoor que tem tá provas ali do contrário. Na sua casa. Os vídeos que você recebeu e as fotos, é tudo mentiroso, é montagem, é coisa de computador aquilo, cara. Eu acredito em você. Ai, posso provar o contrário, hein? Acho que não era isso que eu queria perguntar. Porque mas parece mais... que a gente recebeu os vídeos que cortaram a sua cara e colocaram de outra pessoa. Agora... Não, era outra pessoa mesmo. Eu desconfio que só é montagem, porque aparece uma pessoa com pênis de costas, assim... Pernas esticadas, você no meio das pernas, chupando aquela rola, mas tem um detalhe, né? O seu corpo está esticado com as perninhas para cima e sabemos que você não seria capaz de fazer essa posição. Senão você obrigado! Teria que ficar na gangorra ali. Mas é só fazer um buraco na boca. Tudo bem. Você falando, goza na minha cara. A voz é muito parecida. Deixou sugar tudo. Voz é bem parecida, mas não era eu. Eu acredito o Zop não, já tá no visual meio abacate. É. Exato. Meio abacate. Mas qual da metade? A metade com caroço. Ah, sim, porque tem conteúdo. Tá entendendo ou não? É isso. E a parte perto do caroço, ela demora mais para estragar. Para estragar, porque o caroço tem enzimas que conservam a massa gordurosa do abacate. Então, se você receber um abacate com bigato, coma a parte de dentro que não vai ter bigato ainda. Coma o caroço. Como o caroço. O caroço tem enzimas que matam bigatos. Exato. Antibigato. Mas tem que comer tipo amendoim. Você pega o caroço. Você pega o caroço, vê um bigato. Como feito uma mandita, né? Antes ou depois de ser chupada. Não vem falar da manguinha, não. É, bom. Você tem que comer jogando ela pra cima, mas ela é pesada. Cara, mas estamos na musculação pra quê? Porra. Parece a mandinha bigorda, falando da mandinha bigorda. Ah, não. A mandinha bigode. É o nome dele. Ah, eu achei que os ombros largos e tortos era bigorda, mas tudo bem. É, um erro de. É, uma ombreira que ela usa só. É, podia ser as duas do mesmo tamanho, né? Eu sou meio. Tá, tudo bem. Mas Wesley Zop, que causos de pinto você trouxe aí? Ah, sim. Eu trouxe o primeiro caos aqui, que não é sobre o meu pinto. Não, mas eu queria que o senhor contasse um sobre o seu pinto. Sobre o meu pinto? É. Vamos começar contando sobre o meu pinto. Porque existe uma história aqui nesse episódio. Já falamos muito desse seu pinto broxa. Porque o meu pau é maneiro, sim. Meu pau é maneiro. É isso. Um pau maneiro? Um pau que atende às expectativas. Atende as expectativas? Exato. É, porque as expectativas são baixas. Exato. Atende as expectativas. Para frase, senão ele tem que parar, não, cara. Olhando, o pessoal vai ser bem baixo. Mas a menina tava pensando em suicídio há 3 dias. Mas então, tá bom. Não, tem um. Ela pensou que seria pior que a morte. Dá pra esse cara aí. Quando não promete nada e entrega alguma coisa, pô, é mais que expectativa. Exato. Mas não é isso que eu quero falar. Ah, outra coisa do meu episódio, às vezes que fomos cuzão, o senhor falou de uma maneira que o senhor prepara chá aí. Eu queria que chá, não. O senhor. Não, então, eu queria saber como. Que o senhor. Qual a receita? Rememorasse essa história aí. Porque já passou. Eu nem tinha notado essa, mas é uma boa. Mas já passou dessa história aí quase 7 anos, entendeu? É verdade, acho que foi no primeiros 10 ali, não foi? A sociedade já mudou muito. Então, naquela época, todo mundo achou normal, mas você pode ser cancelado. Mudou muito os ouvintes. Mudou. Tem muita gente que não sabe fazer chá até hoje. Ainda bem que não foi chá que eu fiz. Você vê como eu nem lembro mais. Mas, por favor. Claro que não lembro. Prossiga aí. Não, pois bem. É uma história até eu bem... Eu quero todo o contexto, detalhes. Sim, sim. Começa do começo. É. Ó, começa né, com sabores, né? Isso. Com sabores. Em algum momento na sua história, coloque uma figura igual você descreveu o Careca do Amor. Ah, vai ter. Estávamos num aniversário. Não, como eu vou falar? Num balangateta, num jandar dançante. Estilo assim. Flashdance ou não? Você de... Eu era quem ali? Patrick Schreier. Ou não é Flashdance o deles? Não, necessariamente o tema do filme, mas Flashdance, movimento de dança no geral. Sim. Imaginei você com a roupa do Beetlejuice. Porra! Listras, pretas e brancas. Maravilhoso, adorei. Vestido. E ainda tinha cabelo, porra. Estávamos nesse jantar dançante, nesse balanga bago, nesse, como que eu vou falar, nessa confraternização. Se risca faz. Exato, nesse evento de confraternização para celebrar a amizade e os amores. Na época não existia coaches, mas se não tivesse, existia, teriam lá. Estavam nessa festa. Embargadores. Bacharéis. Bacharéis, estariam nessa festa. estariam lá. Diplomatas, corsários, estariam nessa festa. Alcoviteiros, seria. Estariam lá. Faristeus também estariam lá. Estariam todos lá. Samaritanos estariam lá. Todos estavam lá. Judeus, a Mandinha não, também estava lá. Não, judeus, porra. Mas tudo bem. Estariam quase todos lá. Estávamos nessa festa, tal, e daí a gente... Bebendo pequenas bebidas batidas, pequenas nuances de álcool na região ali. Na região, eu falo, licores. Da festa. Licores. Batida pronta ou aquelas batidas? Batida feita ali no, dentro do abacaxi, aquela bela pina colada. Então, coisa cara, chique. Você não tá entendendo, filhote. Especiarias, usava especiarias. Fala comigo, bebê. Curry, tinha curry. Sim, tinha não, corvinho. Era, corvinho, era a época que você comprava uma Coca 2 litros ou 1,50. O fardo, né? É. Sim, exato. Estávamos nessa festa e todo mundo ali na... Sommeliers ali, né? Tava ali bebendo, tal, apareceu uma... Como que eu posso dizer? Uma... Não é donzela o nome, é uma... Meretriz? É, quase isso, mas... Malecelma. Malecelma. Com predisposição à meretricidade. A meretricidade, não remunerada. Não remunerada, mas no estilo de vida. Exato. A famosa puta arrombada. É isso. Piranha da fé. Biscatinha. Biscatinha era o nosso amigo que estava ali. Aí você ofendeu uma coisa. Finado Biscatinha. É. Foi até chato você falar isso. Exato. Acontece. Daqui a pouco você vai ofender quem? Fábio Surra de Onça. É isso. Não tem limites, cara. É isso! Não tem limites. Porra, finado Fábio Surra de Onça. Esse cara foi foda. Morreu internado. É, morreu assim, não. Mas foi enterrado com Surra de Onça, você acha? Eu espero muito que sim. Gravata de onça, sim. Gravata de onça. Mas todo mundo sabe que a gravata combina com a tudo. Obviamente. Todo mundo sabe isso. E estávamos nessa festa e tal, e chega essa sommelier com predisposição à meretricidade, gratuito. E falou, eu bebo qualquer coisa. Tá. Todas essas bebidas aqui são fracas. Diferente desse bichinho aqui que fala que só bebe bebida quente. Só bebe Red Bull. Só bebo Red Bull e bebida quente. Bebida quente. E bebe, hein? Ah, significa o que significar. Eu gosto de porra quente. E bebe, hein? Nossa, bicho. Tem que ser na goela. Gosto na goela. Se não serve, mama na fonte. E tem hora que você não consegue mais servir. Cara. E aí? Porra, a juventude, né? Juventude é assim. É. Mas pelo menos você não criou expectativa. Mas aí no caso, pode ofender, porque olha pro Wesley, só parece um porcão. Um suidão. Cara, acho que vai gozar por 30 minutos aí. Mas olha só. Vamos falar Java porco? Que é um pouco maior? Por favor. Tá. Mas nesse mundo tão globalizado e tão imediatista, hoje os 30 minutos é 30 segundos. É verdade. Hoje é uma história. Gozada no TikTok. Hoje é um TikTok. Um gozado de TikTok. Então você não é. Quando alguém falar que você tem ejaculação precoce, não, você fala que é TikTok. Eu sou jovem! Eu sou TikToker, pô! Sou TikToker do sexo! Ó, e peraí, que tem TikTok aí de 15 segundos. Então não vamos falar que é todo TikTok também. Não, te... de... vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com a... vamos tomar cuidado com as... com as calúnias. Wesley Zalve termina isso. Faz uma pro TikToker do Zeto. Ok, né? TikToker do Zeto. Próximo vídeo vai ser ele, o Fuck Wood. Fuck Wood, o TikToker do sexo. Não vou nem discutir. Nossa, tá título top. Já bastava no tempo de pandemia ele comer os outros e falar: eu sou um ganso! Não, foi isso que aconteceu. Agora é um fucking huge TikToker do céu. Aliás, fui desbloqueado por essa moça que me confundiu com o ganso. Mas então, estávamos nessa festa. Né? E apareceu essa menina. Nesse baile, nessa valsa contemporânea. Falando que tomava de tudo. Eu bebo de tudo porque tudo aqui é bebida fraca. Eu falei, vamos fazer uma caipirinha top. Ela, não, mas ninguém aqui me acompanha na caipirinha. Era aquelas pessoas assim que falavam, eu já bebi uma caipirinha na Turquia e lá que era caipirinha boa. Não, de não exatamente na Turquia, mas tomei essa daí na Praia Azul, que é o nosso bairro aqui. Que é a Turquia brasileira, que é a Turquia, né? Que é a Turquia americanense. Daí a gente falou, não, então vou preparar uma top. Fiz a caipirinha. Eu um camarada meu tava comigo, eu falei, bebe de tudo? Falando pra ele, né? Eu falei, então ela bebe de tudo, bebe rola também? Bebe rola? Será que ela bebe rola? Lembrando do refrigerante ele... Tommy Roller, né? Tommy aí ele Roller. Já gritou pela janela, bebe rola! Daí eu falei, será que bebe rola? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Fomos num lugar mais reservado, ali alguns chamam de lavabo. Comeu o seu amigo. Não. Comi ele só pra dar aquela incentivada. Pra poder, sei lá, pra poder ter um porquê. Um porquê existir. Não tinha nada a ver com o assunto. Um porquê existir. Mas... ele também já tinha tentado suicídio há 3 dias. Aí tá, deu uma cutucada na próstata e já ficou animado. Eu fui ali no banheiro e dei uma... vamos falar, um mergulho de rola na caipirinha. Como você fez essa caipirinha? Mas pôs a touca ali. Só deu aquela descida. Você é circuncidado, Wesley? Não sou judeu. Não sou judeu. Então você tirou a gola rolê? Ah, pra dar aquela chuchada boa. Foi chuchada de cabeça. Cada uma cabeçota. Que já queimou todas as... Caipiroca. Uma caipiroca. Todas aquelas rachaduras que tem na cabeça da rola. Foi de chuá. Vou dar a dica aqui que arde mesmo. Meu irmão. Daí, deu uma chuchada, o pessoal achou interessante esse meu drink diferente. Mas que pessoal, é? Que tava fazendo a caipirinha comigo, ele foi chuchar a rola também depois. E foi, entregamos pra ela, falou assim, bebe isso aqui então. Você é a rainha da caipirinha. Você não é a que bebe de tudo? Bebe de tudo, bebe essa caipirinha aqui. Ela bebeu, ela... boa, forte, não sei o tempo. Amaro, gosto. Os outros ficam com a rola ardendo. Gosto de cu, Eu tô vendo só enfiar a rola. Já entra no sangue, né? Meu Paulo vai nem subir hoje, já inventando desculpas. Já vai plantando desculpas. Pra atender as expectativas. Pra atender a pau maneiro. Opa. Você bateu no cabo azul. Tá vendo? Porque é. Dá uma encaixada no cabo, Enfia, vai. Tá enfiado. Chua. Deixa eu ver, tá voltando, ó, voltou. Falando que voltou. Uma pequena pausa para trazer o nosso patrocinador aqui agora. Claro. Claro. Foi isso sim. Nosso patrocinador à mesa. Fox Corporation. Derruba para poder ter esse trampo. Né? 15 milhões de obras não realizadas. Realizadas de maneira equivocada. Vamos ver, né? Se sobrou alguém, às vezes a pessoa até desiste. Fala, vou fazer almoço, né? Vou cuidar da minha família. Vai, vou... tô voltando, porra. Porra, bicho. É, dá 100 pessoas assistindo, agora 14, isso aí. Então eu conto como 114. Na minha conta. Você aprendeu a matemática comigo lá, seu amigo, você viu o notebook, eu ganhei a pergunta. Pronto. Depois daquele dia lá, recalculei várias coisas da minha vida. Aí eu, depois daquele dia, eu pedi um serviço pro Zop, ele foi prontamente, foi solícito ali. Me atendeu e eu não quis receber embucida. Ó, o pessoal tá reclamando do microfone aí. Será que você selecionou o microfone? Errado? Não, selecionei o certíssimo. Será? Será? Ah, filha da puta, será? Será que no editar aqui a gente vê? Será que tá chiando? É isso aqui? Peraí. Ai, era pra tá. Bate assim meu bumbum. Vai no Edson. Mas, viu, não para a live agora. Deixa chegar a 100 e a gente derruba de novo. Aí vai poder contar 300 pessoas. Vou mudar aqui, manda a bomba. Não tô com áudio aqui, mano. Opa! Vai parecer que tava certo. Tá, legal. Coloquei o zoom. Aqui, pelo menos, parece que tá normal. Vai no de baixo. Tem um treleiro, grande treleiro, né? Aí, ó, tá sendo normal. Não, mas ó. Mas não muda ali. Nunca muda? Nunca reparei, pelo menos. Ah, já... eu não ter reparado não significa que não tenho. Mas gostei, acho que a gente vai gravar assim, porque daí, ó, tá captando aqui o meu, aí. Tava aqui no celular. Aí o celular mandava o áudio, aí o microfone captava e ele mandava o áudio de novo. Tava bem da hora, pô. Ah, o microfone não tá funcionando. Então, vamos voltar aqui. O bom é que a gente perdeu de falada do. E agora, cambada. Ah. Cambada não, né? Quatro pessoas, por enquanto. Era um pouco. Não, mas... Eles sabem dizer se tá bom o microfone, né? E... Aí, finalmente. Ah. Tá vendo? Não entendi essa. Ah, às vezes... É a questão de limitação intelectual, talvez. Pode ser. Como eu costumo dizer, a vida é para quem sabe viver. Eu vou ficar aqui agora. Agora tá perfeito. Mas com delay, com trilhei aí é foda. Vamos ver. Então, retomando aí o TikToker do Sérgio. Ah, sim. Estragando. Só lembrando também que essa história que você estava contando da caipiroca era numa época onde que era todos imbecis também. Ah. Vamos pensar bem. Você teve um momento de reflexão. Eu tive que refletir esse que tempo. Agora você provou que não é. Que não era. Não, era. Agora você provou que você não é mais imbecil. Mas não nesse caso. Não nesse caso. Agora que ele se empolgou e enfiou, fez uma caipiroca com a conexão. É. Pode tomar as caipirinhas que eu fizer tranquilamente. Aliás, até entreguei para vocês 2 litros de caipiroca, cada caipirinha, cada um. Então fiquem tranquilos. Oh, a gente perdeu umas doações ali. Perdemos uma doação de 50 e a outra de 100 reais. Oh, porra! Não é perdemos a doação, perdemos de falar. Não, mas isso é inadmissível. É inadmissível. Mas obrigado aí, você sabe. Não, mas você... aí. Dá pra achar isso aí. Ah, não. Não, acha. Você já tem muito trabalho aqui contando a sua história. Não. Ele vai conseguir bater no cabo de novo. É obrigação. Não, sim, manda de novo. Manda de novo que a gente vê. Então, não, mas a história é essa. Daí ela bebeu falando, nossa, que essa aqui é um pouco mais forte, mas dá para tomar tranquilo. Vocês não vão tomar, falar, gente, ah, não quero não, eu tô meio bêbado, já não vou querer tomar não. Já tô meio bêbado de ter entrado nas entranhas do meu pequeno pênis rola. Este álcool e aí foi esse caso de pinto que você trouxe. É, então, não foi o que eu trouxe, foi o que você pediu. Ah, sim, esse foi o pinto que você pediu. Você pediu esse pinto. Mas vou dizer, Wesley Zop, que agora você me deixou broxado, viu? Eu sei. Você derrubou 3 conexões. Fazia tempo que você não fazia isso. Fazia tempo. Eu já tava achando que você era. Tinha aprendido a fazer. Você achou que eu era um Alecelmo? Mas acho que ficou na live intermediária aí. Tá na intermediária. Foi na intermediária. Não, mas não tô achando. Mas deixa. Ficou na intermediária. Ficou na intermediária. Tá na... Não, mas a intermediária está no ar também. Mas o. Diga lá, Manuel. Não, só outro. Ah, você, vamos... como um pequeno pintacilgo, gosto. Aí, um semi-careca. Careca invertido, ele começa de baixo e cabelo tem em cima ainda. Você acha que tem? Eu prefiro acreditar. Deixa eu sonhar. Já tem. Não, isso tem, ele tá grande. Mas e aí? Ah, vamos começar com uma história de leve, né? Fala da caipiroca. Não é da caipiroca, mas caipiroca é... que você bebeu ontem. Que não, o Zop fez. Eu falei que eu ia bater com a Alecelma. Ontem foi algo mais agradável. O que que acontece? Em meados de alguns muitos anos atrás, não vou saber. Gosto quando tem data, assim. Mas eu sei que era carnaval. Era carnaval, na época eu não era uma pessoa muito... Carnaval fora de época? Não, carnaval na época. Ainda fazia sentido as coisas na vida. Ok. Recém saído do ensino médio, alguma coisa assim. Então, devia ter 18 aninhos. Tinha saído pro carnaval, não sou uma pessoa que aprecia muito carnaval, mas tinha saído a fim de aprontar. Só que acabou Olha que menino. Não, ele não sabe ontem, ele falando quanto que ele é aprontador. Nossa. Arteiro. Eu sou arteiro, hein? Ah. Eu vou sair pra dar uma aprontada. Não, mas dessa vez não fui eu que aprontei. Vamos fazer uma zoeirinha. Vamos fazer uma zoeirinha. Vamos fazer uma zoeira, meu. A zoeira foi diferente. Aí, eu tinha saído... Corte aí, que ontem eu aprendi uma zoeira fantástica. Opa. Tenho medo. Fantástico, você colocou uma expectativa. Maneira! Fantástico! Ele é francês. Já que começamos esse episódio falando de gordos e como a gente respeita aí esses obesos do caralho, tava assistindo um vídeo de um cara gordo ontem que ele falou que tava num drive-thru. Muito bem. E aí, ele tava demorando para fazer o pedido, afinal, gordo, né? Daí ele tem que pensar em todas as possibilidades que tem. Exato. Combinações. E outra. Não, combos. Não quer sentir fome mais tarde, né? Tem tudo isso. E aí um cara atrás dele começou a buzinar. Ele falou... Uhul! Ele falou, peraí, tô fazendo meu pedido. O cara falou, filha da puta, gordo, arrombado. Ele falou, quer saber? Sou gordo mesmo. Esse pau no cu aí. Ele falou pra moça que tava atendendo pra ele. Dá o meu pedido... E eu vou pagar o pedido de trás. Vou pagar o pedido de trás. Daí, ele pagou os 2 pedidos. Daí, na hora que a moça explicou que o cara não precisava pagar, que ele tinha pagado... Ficou contente. O cara ficou contente. Com o cara de burro. Meio sem graça. Sem graça de ter zoado o gordaço. Deu um joinha. O gordo falou, não, é joia. Tamo junto. E daí, na hora de retirar o pedido, ele, como tava com 2 notas, retirou os 2 pedidos. Deu uma volta no drive-thru. Que coisa maravilhosa, bicho. Eu tenho que voltar pro fim da fila, cara. Não quis buzinar? Eu não sei. Vai buzinar lá no fundo. Eu não sei se é uma história baseada em fatos ou se é uma... Cara, se é uma fanfic, eu só sei que é sensacional. É maravilhosa, cara. É sensacional. Maravilhosa. Muito bem, então voltamos aqui a ele, Manuelito. Exato. E, enfim, mas... O aprontador. Era jovem mancebo, não sabia aproveitar direito. O danado. Não sabia aprontar direito. Cara danado. Ai, que delícia. Olha essa testa. Ai, olha, testuda. Ui. Carinha de traquinho. Acontece. Daí, enfim, nada aconteceu, óbvio. Jovem mancebo não sabe o que é um currosa. Nada aconteceu. E a gente tava, na verdade... Não sabe o que é um currosa, mas sabe que esse Red Bull de pitaia é rosa, olha só. Esse é melância. Aí o jovem rapaz, meu ex ou atual amigo, tava me levando pra casa, de volta pra casa, né? E aí ele virou e falou assim pra mim, escuta, a gente não fez nada, né? O que que você acha de você fazer um favor pra mim? Opa! Favor sexual, ou é um favor tipo. Não, um favor um sexual, ele queria que eu apalpasse. Não, ele queria que eu apalpasse com carinho. Ele já entende sexual, né? Não, ele queria que eu apalpasse com carinho o músculo do amor dele. Que é, qual que é o músculo do amor dele? Porque às vezes não é o pênis. Ah, né? Naquela época. Não, ele falou: faz um favor pra mim. Aninhas. Vamos lá. Eu quero essa história com detalhes. Com detalhes. Ontem ele aqui, na mesa de café da tarde da minha casa, ofereceu um bolo pra esse menino. Muito ele bom, contou bolo do quê? Bolo de chocolate, cobertura de leitinho. É. Excelente. E ele contou uma história, mas sem pé nem cabeça, sem meio, começo e fim, assim. A redação do Enem tinha zerado. Ah, isso é certeza. Isso é certeza. De acreditar, não, isso é foda. Não, mas não tinha. Não fazia sentido nenhum. Era um amigo dele que parecia um guitarrista, não quis comer a mina, o guitarrista comeu. E tem uma análise freudiana em cima do processo. Essa história não dá pra entender, mas tá. Eu mas, quero okay, detalhes. Detalhes. O cara fala: você pode me fazer um favor? Como isso. Culmina em vocês transando por 2 horas então, embaixo da sua Kombi. Né? Estão embaixo de uma mangueira. Onde uma coisa tem ligação com a outra? Oh, nessa ocasião. Passamos em branco, poderias me fazer, por obséquio. Poderia me fornecer um favor? O que, que ele fala? Assim, ninguém fala. Ah, ele estava de pau pra... de fora nessa. Não, hora. Ainda não estava. Tá. Ainda não tava. Ainda. Vocês estavam caminhando? Não, a gente tava de carro. Ah, ele dirigindo? Ele dirigindo e eu trocando o artigo. Ele tá dirigindo, ele tem um poder sobre o outro mesmo. Porque a opção do outro talvez é ir a pé. É. Não, mas, desce do carro, desce do matagal. Mas tem toda aquela questão dentro da hierarquia social. Da hierarquia social. Você senta do lado sempre é copiloto. Ele só é um fornecedor. É. Não, ele realmente tinha a opção de me expulsar do carro. E o outro cara fala, eu não posso chupar seu pênis, tô dirigindo. Você tá dirigindo, deu cavalo? Cara, eu não tô. Então alguém vai parece que tá solucionado o problema aqui. Alguém vai se chupar pênis aqui. Eu tenho pênis. Entendeu? Não. Tem um banheiro aqui. Cara, é legal, acho que eu vou usar essa. Vou usar essa ainda. O duro é que você precisa. Ligar o carro. Problema, cara, tem um carro primeiro. Como é que você não tem carro? Porque na moto tem vai ser difícil. Tem o carro. É, tem sim. Não, compra um. Tem uma samambaia, cara. Eu compro o sidecar. Lá, pô. Ah, foi no sidecar, pô. É isso aí. E aí? O pior é que na situação, realmente ele poderia. Era um Peugeot 207. Ah, não, mas não dá pra transar com alguém que tem um Peugeot. Não, não dá. Peugeot não. Peugeot só dá prejuízo. Provavelmente vocês não pegaram ninguém essa noite porque tinha um Peugeot. Não, e ele não pode ter vantagem tendo um Peugeot. Então ele não podia ser chupado. O transporte público na França funciona porque os caras dependem de Peugeot. Cara. lá o metrô é maravilhoso. É, exato. Que não dá, coitado teu carro. É um vagabundo, é um pobre. Peraí que estão ofendendo o Manuel agora. Aqui. Por quê? Que é isso que é foda, cara. Ó, o pessoal não é empático. Maurício Braga aqui, ó. Esse rapaz é o convidado do Zop, né? Aqui, ó. O Duro, que isso é verdade. Fui descoberto. Fui descoberto. Esse rapazote é assim. Manuelito. Não é a questão. Não, vamos lá, vamos lá. Mas vamos ver onde ele vai estar na régua. Perto dos 97 ou perto dos 3? Vamos ver. Oh. Mas e aí? Tava dirigindo e falou: você poderia me fazer um favor? Vocês estavam alcoolizados? Vocês estavam alcoolizados? Não. Não. Drogado, tá. Ah, isso toda hora. Lolozinho na gola da camisa teve. É, o tempo todo. Teve Lolozinho. O tempo todo. Ah. Só é terça-feira, no mínimo. Não, mas na ocasião, o pedido não foi nem discreto, não teve nem o cafezinho antes. Foi, você tá afim de bater uma pra mim? Eu olhei pra ele e falei, mas agora veja assim, dessa forma. Bateu um papo, talvez, eu quero entender errado. Não, bateu uma. Não, foi olhando no olho, foi olhando no olho. Foi assim, naquele. E você preocupado com a direção. É, o cara tá olha pra frente. Entendeu? Se você não fizer isso, eu não vou olhar pra frente. E o pior que você conhece a geografia da região onde eu resido. Vamos supor que você não bateu punheta pra ele. Vamos supor. Vamos trabalhar nessa... Não, tá... por enquanto não bateu. Por enquanto só surgiu a proposta. Por enquanto não bateu. Vamos supor. Mas vamos supor que você bateria. Vamos supor também. E não que você já tenha refletido sobre esse momento várias vezes na sua vida. E sobre o que você fez ou deixou de fazer ou o que deveria ter feito. Mas isso é uma pergunta para todos aqui. Você tá ali, no banco do carona. O cara fala, você vai ter que bater uma punheta. Não, pera. Citou um pouquinho melhor. Dia de carnaval, umas 11 horas da noite, 00. Não. Põe, define um pouco melhor ali. Terça-feira, 5 da tarde, depois de um expediente tranquilo de trabalho. Tá. Você tá no banco do carona, o cara fala, ó, seguinte, vamos ter que bater uma punheta aqui. Vai ter que rolar punheta nesse vai carro. Vai ter que fazer um X. Vai ter, ó, eu olho pro Gabriel, Gabriel olha pra mim e falou, ó, seguinte. É o mínimo que eu esperava, né, porra? De mais de uma década, tá na hora de você bater uma punheta pra mim. E você, de carona. E eu, de carona. Agora, a pergunta é, você bateria com a esquerdinha, assim, fingindo que nada tá acontecendo? Trocando marcha. É, não. Trocando assim, marcha na Inglaterra. Fingindo que você nem tá lá, porque, não, né? É, na esquerda é fingir que você nem tá lá. É, é. Você só esticou um pouco a mão. Não tem olho no olho. Não é aquela punheta dedicada. Só que se você bater com a direita... Agora com a direita... Você virou de frente. Você já tem que fazer uma inclinação. Põe o seu braço em volta. Ou atrás do banco. Não, atrás do banco. É, atrás do banco. Não, atrás do cara. Não, atrás do banco. Você não pode atrapalhar a direção. Mas você quer conforto pra bater uma punheta. Porque bater punheta é difícil. Não, mas por isso atrás do banco. Que você tem um apoio certo. Porque bater punheta pra si mesmo é fácil. Que você já sabe o calo. Onde aperta, onde gosta. Onde que é legal. Onde controla. Agora pro outro, você não sabe, entendeu? E outra, e pra quem tá dirigindo, é difícil você fazer uma punheta junto. Exato. Então, ou é só a punheta. O famoso bônus off. Bônus off, que a gente chama aqui. Então, ali, então, você tá, tipo, falando no ouvidinho, ou cuidado, ó o sinal, ó o semáforo. A 500 metros, virei à esquerda. Dá uma olhada no olho. É uma coisa mais, né, como eu posso dizer, íntima, punheta que você quer perguntar pra gente como que a gente faria? Não, é, não, nesse caso, como você faria? Como eu, eu faria? Faria. Pronto, esquerdinha aqui, assim, tipo, olhando pra frente. Ah. É, tipo, ah, vou ter que fazer. É, por educação, vou colocar dessa forma. Na esquerdinha. Pela esquerdinha. Burocracia. E você, Wesley Zop? Calma. Mas ele só anda de moto, né, pô? Não, existe... Não, mas eu tô de carona. Tá de carona. A opção é... Eu... Não, não vai dar o cu pro cara. Não, não. Toda vez quer pular a punheta e dar o cu pro cara. É que eu não sabia. Resolve com esse cu frouxo seu. Não. Não, o que eu quero saber é: não tem uma opção do não bater e ser expulso do carro ali. Não tem essa opção. Não. Às vezes tem, mas o carro tá 100 por hora, ele não vai parar. Tá 100 por hora onde? Não, eu tenho um adendo melhor pra fazer ainda. Você conhece a geografia do local onde aconteceu isso? Ah, lá, não sei, ó. Ah. Onde é uma foi? Subida igual a subida da Mazei, só que pior. Cara, essa subida, deixa eu explicar pra vocês. É uma subida que você cansa descendo. você tem que ir freando. Que às vezes é mais difícil. Muito mais. Só que leva em conta que esse que ele tá falando, onde aconteceu isso é pior do que essa que ele tá falando. Tá, eu vou colocar assim. Então é Everest. Com certeza, se você descer do carro, você vai ser estuprado. Ah, bato com a canhota. Cacanhotinha. Bato com a canhota. A mais neutra possível, a mais neutra bato possível. Com a canhota. Bato com a canhota pela situação do que o cara exigiu isso. Isso. Se rolar num clima. Ah, um clima. Aí você bate com a direita. Sim, oferecer um Red Bull. Se fosse antes, alguém que você admirasse. Eu ia oferecer. Se fosse o Gabriel, eu ia falar: deixa eu ir bater no olho. Aí é com a direita, tô levando o olho. Entendeu? Agora, cara, vai ter de que vez... Vai, caralho! De vez em quando... O que é mais engraçado é que ele não tá zoando. Não, em que momento eu zoaria isso? Ele realmente, ó, eu vou bater no... Você na moral, assim, como, mas, tipo... Mas de vez em quando eu passando margarina no pão aqui pra dentro. Eu ofereço carona pra esse filho da puta vir pro estúdio. Agora eu já não vou mais... Não vai mais. O problema é a volta. Mas o problema é que ele tá muito perto. É. Não dá tempo de dar aquela bela punhetada. Não, mas o Gabriel que não é o TikToker do Exato. Certo. Ele é o desmandamento do Certo. É foda, né? Tá, e aí? O cara falou. Você bateu, beleza? Na ocasião, eu declinei o pedido. Eu não quis bater foi pra estuprado, ele. Foi estuprado. Não, porque tava bem próximo de casa também, não daria tempo de fazer um serviço bem feito, entendeu? Eu já falei. Mas aí tem outra questão que a gente deve jogar aqui. Como se recusa? Ah, eu mandei lá. Ah, não, porra. Só isso? É, eu sou simples. Sou simples. Ah, eu tava zoando. O cara... pior que foi exatamente essa reação. O cara tá zoando, você fala, então vamos lá. Agora eu vou bater. E bate, ali namora o cara 6 meses. Não, é isso, não, que primeiro agora. Na hora que ele for gozar, você põe a boca. Quero ver, e o constrangimento. Na hora que ele vai gozar, você põe a boca e pergunta assim, igual o Munga, cadê? Quem é você agora? Cadê seu Deus? Chora! É, meu, quero ver esse constrangimento. Mas namora 6 meses, e que, só pra ver o constrangimento de apresentar pra família e falar assim, ó, a gente começou a namorar porque ele me pediu uma punheta. Exato, não, é, isso é de Natal, fala não. Isso. Pra avó dele. Isso, igual a senhora. Igual a senhora aí com a papa comendo mingau de aveia. Fiquei assim. Mas, enfim, depois disso. Bom cara, beleza, não, depois disso a gente terminou nosso relacionamento aí. A amizade ficou enfraquecida ou fortaleceu? Não, enfraqueceu depois de um tempo, outras situações que. Ah, mas agora eu quero saber. Não, guarda. Guarda essa informação. Ah, também guarda. Tem a ver com o pinto dele. Não, tem a ver com outra história. Guarda. Mas que amizade fraca, só uma punhetinha. Não, não, mas não foi a punhetinha, o problema não foi a punhetinha. Eu já fui no hospital determinado a pegar o pênis dos outros. E bateu uma. Eu lembro, sei lá, até lavou a mão. Ele não deixou. Não é que eu não deixei. Fraco, é fraco. Não é que eu não só deixei. Só porque tava com anestesiado. E hoje em dia a gente sabe o que significa estar anestesiado no hospital, né? Na época eu tava passando, eu nem sei se eu saí dessa anestesia. Isso aqui vai ser tudo uma ilusão minha. Eu não sei. Até hoje o anestesista de visita lá, né? Então você não sabe. Se, pô, como o que. O Zop deu uma acordadinha e ele acha que é um jornal. Não sei, cara. Viu a realidade mesmo. É. E aí? Mas tá. Nem sei do que estamos falando. Não, você tava querendo pegar no meu pau. Você não deixou, fraco. Mas não é que eu não deixei, eu só falei, não precisa. Então. Não, falei não pega. Não precisa, pode vir com a boca. Não precisa, desesperado. Não, sem desespero. E acabar com essa lenda de pau maneiro. Lenda de pau maneiro, cara. Tá louco, irmão? Ele tava fazendo uma jangluzinha. Ele é maneiro. Ele tava com raiva. Ele tem uma peruquinha. Ele não é careca, não, pô. O pau com vergonha de ser careca. Ele tem peruca. Mas e aí? Gabriel Asbar, o que o senhor trouxe de causos de pinto, pintacilgo, pintinho? Cara, essa semana... Ah, história recente. Gosto disso. Mas eu contei, é uma coisa que aconteceu recente, mas que remete uma coisa do passado. Então antes... Máquina do tempo, chama. Antes, a doação no pix@chorume.com.br, vindo de Pedro Ribeiro falando, tenho nada para falar. Só para interromper essa história mesmo. Acho que não era sua, acho que era do Manuelito. Resgatei aqui a doação de 100 reais. Opa. Conseguiu? A Arena do Caos mandou 100 reais para pagar um curso de como não remover o cabo de rede para os outros. Aê! Arena do Caos! Foi hoje! Pedro Ribeiro Santos mandou aqui também. Com a mensagem, falando em gordo, arrombado, cadê o Negão? O Negão, ele tá aí, tá ali. Ah, ele decidiu seguir. Morreu, cara, morreu, tá, é legal falar dele, isso? Tá na vida. Não, não acho errado alguém querer progredir na vida. Exato, porra, deixa aí. Mas continue, Gabriel. Não sei, vocês estão procurando aí. Não, pode falar. Mas então, essa semana passada, não lembro, tive uma conversa muito importante com a Bia. E deixei claro para ela que... Homenagem. Vai rolar. Mas tem que rolar homenagem. Você com mais dois caras. Exato. E ela gravando. Vai rolar isso, pô. Porque eu vou dar carona. Sim. E todo mundo sabe carona, né? Código pra punhetinha. A gente já furou os pneus da Kombi do Manuelinho. Vai ser o Manuel. Você vai ter que levar. Já sabe que ele está propenso. Vamos pegar a subida íngreme. Já sabe que é com a esquerda, toma, né? Dois Red Bull já fica... Viado! Viado não, só tira as capas. Exato. Não, mas eu expliquei uma máxima que é comum, acho que vocês vão me entender, mas qualquer objeto que se mova próximo ao pênis. É assustador. É perigosíssimo. Sim. A gente tem reflexos de defesa. Exato. Isso é automático. E o reflexo é, às vezes, um golpe na garganta da pessoa que tá perto. Sim. E com o que tiver na mão. Não importa. E há pessoas do gênero feminino... Que não possuem o pênis, porque tem do gênero feminino que possui pênis. É, sim. As que não nasceram com pênis. As que não nasceram com pênis. Que falam, mas e a dor do parto, né? Pô. Não chega nem perto. Não, mas mesmo assim, mesmo se for até mais. Só que a mulher não vive em constante medo de ter um parto. Essa não, questão. É isso que ela está falando. De repente o parto. Passa uma coisa perto da barriga. Ai, você sabe. Ah, nossa, é. Menina jogando um vôlei. Ah, nasceu um filho no meio da quadra. Não, não tem. Mas você... Agora, Tá ali constantemente. Portador de bolas. Portador de bolas. Você tá constantemente inclusão? Com esse medo de levar aí um objeto em alta velocidade ao saco. O constante medo, às vezes, é pior do que uma dor intensa. Exato, uma vez na vida, porque é marcado parto, anestesista, tudo. Aí é fácil. Se tivesse anestesiado, seja, o pau era mais fácil. Ou seja, a todo momento estamos nos protegendo da eminência de algo. Exato, qualquer coisa. Exato. Qualquer coisa. Porque isso foi porque a gente tava sentado no sofá, não sei o que, que ela foi levantar assim, mas ela passou muito perto, tipo um metro. É. Mas você estava desnudo? Não. Ah, não. Tá. Mas não importa. Você tava com aquela sua cuequinha branca boxer da Zorba? Exato. Aquela que tem aquela uma escapada no pau pra fora ali? Sim. Aquela que você tá usando agora? Que tem aquela pequena vista de 30 centímetros. Claro, sim. É uma que às vezes escapa o pau. Ah, escapa! É uma cueca comprida. É uma cirola. É uma vista que começa na frente e termina atrás. Ok. Mas aí eu expliquei isso pra ela. E daí eu contei várias vezes que aconteceram. E daí, uma dessas vezes, eu vou contar aqui agora. Ah, gosto. Isso, eu contaria essas histórias pra digníssima, chorando, bicho. Sim. Porque é tudo traumas que você tem na sua vida. Mas o Gabriel, ele tem um TED sobre isso. Ah, né? Ele só deu um play. Slide. Parece, gráfico. Tipo, Steve Jobs. Vamos falar hoje sobre o saco. Vezes que fiquei com medo de ter o saco acertado. Mas continua. Não sei se o Zop vai lembrar, mas o Ganso com certeza. Eu lembro. Está anotado. Ah, tá. Tá anotado isso aqui. Pode falar, não pode sei, falar. Mas na época do ensino médio. Exato. Jairzão. Era desse que você vai falar? Não era, mas também... Depois eu emendo nessa. Estamos falando da trave? De quem tá falando da trave? Esse que eu anotei aqui. Mas continue. Estávamos ali no... Acho que nem sei se era aula de educação física ou era só um momento que a gente estava sem fazer porra nenhuma. A gente momento de lazer e ócio. É, hora do truco, velho. Ia pra quadra e jogava alguma coisa ali. E daí, cara, tava rolando com certeza era aula de educação física. Porque a gente não ia num espaço vago jogar handball, nem fudendo. Ah, era obrigação. Talvez sim. Ele sim. De calça jeans. Em época de campeonato. Ele sim. Mas aí, o que que aconteceu? Porque a Associação Atlética Esportiva Polivalente era um lugar de amplo divulgação do esporte. Sim. Então as pessoas, às vezes, se reuniam para jogar esportes que no Brasil não são tão... Eminentes, igual futebol todo mundo joga, mas às vezes a gente se reúne pra jogar handball, vôleibol. Como que vocês do handball falam? Handball. Achei que era com H. Vôleibol. E por aí vai. É, Alessandro. Alessandro. O mais clássico que tem. E daí tinha um... Golfe. Direto. Tinha um cara na minha sala que ele era muito imprevisível. Né? Douglas Negão. Ele é imprevisível. Ele era imprevisível, cara. E daí ele, com essa ele tinha mania de fazer coisas imprevisíveis. Não. Que a gente não conseguia prever. Exóticas. É, coisas loucas. Tipo, ele tava jogando, ele saía correndo, gritando, pulava alambrado e ia embora. Sabe? Tipo, você fala, caralho, onde você vai? Onde você vai, Douglas Negão? Mas beleza. Oferecia punheta pro motorista do nada. É. E do daí, ônibus, claro. Com a mão direita, olhando no olho. Numa dessas loucuras imprevisíveis, sei lá, se ele deu uma desangueta e rodou os braços assim, só sei que ele tacou uma bola absurdamente forte e foi caixa. No saco foi de na quem? Na minha. Não. Então foi na saca, não foi na caixa. Foi bem na saca. Cara, mas deu aquela batida. Mas você tava no gol ou não? Não, eu tava perto do gol, mas eu não tava de goleiro. É. E daí, cara, mas encaixou. Porque assim, o goleiro tá preparado pra defender o saco. Agora, quem não tá no gol não tá preparado. É aquela que dá aquela batida e você dobra e encaixa. Ah, a bola. É aquela batida seca. Batida seca. E você dobra automaticamente e a bola tá ali doendo. É. Nem o eco sai. Cria um vácuo no espaço ali. Parece que pisou num filhote. Não, você... Leva a bola e fala, pronto. E daí, cara, mas pareceu cena de filme, que eu caí de lado, assim, e daí quando eu caí, a bola saiu rolando, assim, tá ligado? Saiu na área, otário. A sua bola esquerda. Ô, Manuel. É assim que foi o nascimento. Ele abraçou, a bola de handball abraçou o Canelé e saiu. E pro pessoal que não conhece, às vezes nunca viu. Cara, a bola de handball é menor. Ah, achei que você ia falar de um testículo. É uma bola menor também. Ela é menor. E ela é dura, cara. Ela é muito dura. Ela é feita pra matar pessoas. É. E, cara, nossa. Puta que pariu. É quando você mija laranja depois, uma pancada dessa. E mijei mesmo. É isso. E daí, na época... Mas eu não sei se você lembra, porque o Gabriel... Não deve se lembrar, mas quando uma pessoa toma uma pancada, você esquece as coisas. Ele perdeu ali 3 anos de memória. Regrediu 3 anos. Voltou até 12 anos, mas tudo bem. Na Associação Poliesportiva, Garoto Vaca que está assistindo, Eduardo Zavarin que está assistindo aí. Estou assistindo. Quando começava os campeonatos de handball, era muita febre. É. Então você tinha jogos, o pessoal treinando handball. Na nossa classe oposta, na classe do Leozinho, né, o grande produtor de máquinas voadoras aí hoje. A Velcro. O Léo da banda de música? Isso, tá. Elon Musk. Léo Musk. Ele é o Léo Musk. Ele jogava no gol, se eu não me engano, só que na sala dele tinha Jair. Jair já foi mencionado aqui. Que Jair, ele, sei lá... É um pedreiro. Ele devia ter um gigante da montanha. Ele devia ter uns 2,5 metros. Da adolescência. Da adolescência e o corpo do Zop. Dois metros e meio e 2,5 toneladas de puro músculo. Não, o meu corpo esticado em 2 metros. Ou proporcionalmente ergueram a 2,5 metros. Eu não sei como funciona. Porque senão ficaria bem magro. Não, ele era forte. Ele era tipo um Yeti. Ele acertou uma bolada no saco do Léo. O Léo. Finado, Léo, né? Léo chorando. No final. Só que daí o Léo menciona uma das festas mais emblemáticas do mundo. Ele falou: eu preciso do médico, eu acho que a minha bola estourou. Eu acho que a minha bola explodiu. Ele falou que ele sentiu que a bola torceu. Uma bola, né? Ela girou. Passou no meio. Mas ela girou. Passou no meio. Muito bom. Mas, nossa, handball era... Cara, mas assim, você não consegue dar tanta risada quando alguém tem o saco acertado. Não. Porque é meio que um Wi-Fi de dor. Você sente a dor. Não, ali é um cerimonial. Todos morrem 1%. Como vida inteira, por mais que quem morreu foi seu inimigo. Não, às vezes, fica aí o convite, Douglas Negão, esperando você. Nem sei se tá vivo aí. Tá vivo. Né? E o Jair, Douglas Negão, o Jair. Mas, não, Jair, acho que não. Não caberia aqui. Mas não vamos chamar Douglas Negão, não, que acaba de rodar, acertar nosso saco aqui. E a gente vem com aquele protetor. 10 minutos de gravação, sai correndo aqui, pula o muro. Pula no vizinho, acerta o saco do vizinho. E vai pular de casa em casa. Acertando o saco. Fio o codinho no cu. É louco. Mas eu lembro uma vez que eles correram na sala e ele tinha mania de pular e bater a mão no... Tipo, em cima da porta, assim. No saco das pessoas. Maldito anão, pô. Pulava na manchete, pô. No corte, né? Na beira bola, né? A pessoa já caía ali. Segue o baile. Foi na bola. Segue o jogo. Temos umas doações aqui. Lê aí pra nós. Renan Lima mandou: no intervalo de uma punha e outra, eu volto aqui. Ah, muito bem, já deve estar aí. tava aqui. Ele tá de carona ali, os dois ouvindo no áudio alto do carro. Daí a gente falando da punheta pro motorista, o motorista só ia aí, né? Tipo. Dá pra ser ou tá difícil? E aí? Assim, aí ele olha pro lado, tem um adesivo, aceito punhecar. No yet. Padu Cantuária, a conexão tá caindo mais que o cérebro mole do Zop, obrigado. Cérebro ele mandou, né? Tá, mas agora eu não entendo esse comentário. Por quê? Por quê? Fale com o Padu. Não sei se é uma Padu, coisa... deixa eu descrever o cara. Parece um... Não sei se é uma crítica ao passado, não sei se é uma crítica ao passado ou agora a conexão tá ruim. Ah, não, não. Eu acho que foi ao passado. Ele não tá mais se conectando ao tema... Ele não está se conectando, porque ele não tem saco aí, ele é um... Ah, pode ser isso. Padu, fale com a gente. Ele é um homem trans, né? Nasceu sem pênis, agora ele tem aquela, bomba peniana. Ou ele é um alessêmico, né? Ah, alessêmico é o pior. Mas apesar dali, se ele tiver a bomba peniânica, talvez para ele tomar uma bolada de Jair no pênis... Bate na bomba. Seja pior, porque daí ele ia, sei lá, ter que quebrar a bomba peniana dele e comprar outra bomba peniana. Ou ele ia tomar uma bombada que ia ficar de pau duro para sempre. É, então. Mas pode e aí? Ser bom. Daí ele não usava mais a bomba, né? É. Ou a bomba se fundiria ao pau. Mas uma bolada no saco nunca vem para te ajudar. Nunca vem com sorte. Não vai ajudar, não vai ajudar. Nunca vem com asa. Nunca vem... Entendeu? Então é isso. Aqui daí tem o Ozias Nunes mandou e foi assim que o Gabo virou monobol. É, pode dizer. Depois dessa, não, nunca sabe. Nunca se sabe. De quando ali. Começou? Quando começou? Ou veio a alergia a tomate dele? Pode ter sido. Pode desencadear várias coisas. Porque né? O corpo falou: a gente precisa recuperar essa parte morta. É, o que que tira? Tira a tolerância a tomate. Né? Ele nunca come tomate. Desliga a digestão, o digestor. Essa família italiana dele não consome tomate. É. Pode tirar. Daí, Ellison Carvalho mandou o microfone do Gabo está desligado? É uma pergunta. Não. Eu acho que não. Não sei, mano. É que eu vou desligar e ligar de novo. Fique vendo. Liguei, agora eu liguei de novo. Ó, eu escutei. É, tá claramente. Ótimo. Mas, então, é isso, Wesley Zop. Temos Otávio Augusto falando que o saco dele tá doendo lá de ouvir essa história. Então, eu trouxe uma história para... De saco também. Todos estamos conectados. História de pinto, eu trouxe. História de pinto? Seu pinto? Não. Eu acho que em memória a bola explodida do Leão. Em memória? Todos deviam contar histórias sobre bolas explodidas. Eu tenho duas de bolas que eu trouxe. Mas eu vou trazer uma história de pinto, então. Mas ela envolve um certo mistério, ou pelo menos conhecimento. Eu gosto disso. Ah, eu acho que eu sei. Peraí, em breve, no próximo capítulo, deixa eu balançar o carro. Bate a mão aí, dá o tapão aí. Balança, cara. Estava aí. Tem a ver com mudanças... De sexo? Não, mudanças de temperatura? Não. Ufa! Tem a ver com trio elétrico? Cachoeiras? Não, cachoeiras? Não, não, né? Ufa! Não. Ah, não, pelo amor de Deus! Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui. Por mais que o meu pequeno pênis médio, pequeno pinto médio, sempre esteja em evidência. E nem naqueles seus áudios que você manda pra gente não, de manhã? É nunca em forma de música, eu nunca consegui encaixar isso numa letra. Ah, tudo bem. Estranho. Misterioso. Estava eu na quarta série era o final de um ciclo. Né? Você saía... Quarta do magistério quarta... ou quarta série do primário? Da quarta série do primário. Tá. Você saía quarta do série fundamental. Foi antes ou depois de você ter um catálogo de belas moças desenhando? Antes. Não foi antes, ah. antes. Eu não era um artista. Belas moças. Belas damas. É assim. Claro, claro. E aí... Mas quando você tá... A quarta série que hoje é... equivalente ao terceiro ano do ensino médio hoje, né? Dessa molecada que tá assim. Ah, aprende a mesma coisa. É. Aprende a mesma coisa. Ou deveria aprender. Mas você estava sendo da quarta zero, um final de ciclo, e naquela época existia projetos de incentivo à ciência, onde você ia para uma feira de ciências igual nos Estados Unidos, só que... Alá, Brasil. Americano. Mais brincar. E aí, você fazia aquelas estandes, e eu, um cara sempre voltado à ciência, inteligência e humildade, que sim, é importante. Sim, acho que é o mais destaco. Exato. É. Dentre tantas qualidades, a humildade. Dentre as inúmeras qualidades. Exato. As infindáveis. Né? A humildade se destaca. Né? E a professora me escolheu para apresentar um projeto ali que ela tinha desenvolvido com a sala. Só uma placa de isopor, planície. Não, acho que não foi. Ela tinha desenvolvido com a sala, mas hoje eu acho que ela não tinha desenvolvido com a sala nada. Ela que tinha feito e ela precisava de um aluno para apresentar. Muito bem. Falésias. Como falar de falésias? Não. Era o ciclo... menstrual. Quase. Ciclo da água. Era como... Não, ciclo reprodutor. Ah, porra. Você falou, o cu não reproduz. E qual e era? Mas qual era o exemplo usado? O exemplo usado era do ovo de galinha que origina um pinto. Não. Essa é a questão. Não. Calma. Você não vai contar essa porra de filhote de galinha sendo pinto assim. Ué, é ou não é? Presta atenção, Wesley Zó. O cara punhetou a amiga. Quanto tomou bolada no saco. Eu fiz caipiroca, você vai contar do filhote de galinha? Calma. Você vai contar de pegar no ovo da galinha, pô. Calma. Pariu, bicho. Vai. Mistério. Ele falou que é mistério. Vamos esperar, vamos dar uma chance. Ele falou que é mistério. E ali você tinha que apresentar todo o pinto. O processo de, né, desenvolvimento. Incluindo. Do pinto. Do pinto. Do pinto galináceo, estamos falando. Do pinto, exato. E a professora construiu todo um, como eu posso dizer? Maquete, arquétipos? Não, uma geométrica. Uma espécie de granja. Linha do tempo. Com luz. Isso, linha do tempo, isso que eu ia falar. É, tinha uma linha do tempo, mas daí ela fazia uma granja caseira ali. Linha do tempo com uma chocadeira. Mas então, a linha do tempo que ela colocou com tamanhos de pênis, de pintos ali, reais, mortos, empalhados ou um desenho? Não. Escultura. Tudo real. Tá. Mas ela queria fazer o processo científico de chocar o egg. Muito bem. E você ter a culminância do pinto. Uma vez que o egg está galado, senão não chocará. Só que ela teve um pequeno erro de cálculo. Muito bem. E não deu tempo da chocadeira dela chocar o pinto. Muito bem. Então, só que um ovo ali. Só que você, no finalzinho da apresentação tinha o pódio, né? Que tinha que ter o pinto. Não é? Pra fazer o trabalho completo, não é? Eu acho que tem crime nessa história. Não tem. Tem crime nessa história. Precisava do pinto ali. Parece que o chocar não vai ser empregado da forma que a gente imagina. É, de não. Chocar o público. Não. Ai, aqui é um pinto. Não. Obrigado aí por acreditar no meu potencial. De nada. Mas o que a professora fez? Ela meio que roubou. Ela não fez o processo de chocamento ou chocação. Então ela comprou um pinto e deixou lá no fim da apresentação. Onde eu compro pinto? Exato. Então tinha todo o processo evolutivo ali. Ah, mas vivos então? Tudo vivo. Ah, eu achei que eram empalhados e empalados. Não, tudo vivo. Tá. E o pinto? Pinto vivo. Pinto vivo. E eu fui lá. Vivo. Fui lá apresentar vivamente. Vivamente. E apresentei muito bem. Ah, isso que eu gosto. Elogiado por público. Por pintos. Por pintos, galináceos. Os galináceos ali, nossa, a gente nunca foi tão bem apresentado. Exato, é isso. Ele falou, lugar de fala, uma besteira, tem que esse cara falar isso. Esse vai falar por nós. Exato. Escrevemos ali a fuga das galinhas juntos. Foram... E foi roubado também o roteiro. Sim, mas não importa. Resumindo, estava ali o pessoal que passava, porque tinha nota. Era uma competição científica, cara. Então o pessoal avaliava muito bem. O rapaz tão jovem, tão promissor para a ciência, intelectualmente muito bem formado. Conhecendo a linha do tempo do pinto. Exato. Cuidando do pinto. Como que você chega do ovo até o pinto? Não é só na linguada. Exato. Não é só isso. Tem que chocar também. Na esquerda. Não é sempre assim, não. De olho no olho. Claro. Quando tava ali, cara, eu acho que, tipo... 500 pessoas. Não, meu primeiro auge ali. Meu primeiro auge. Quantas pessoas? Ah, não. 15 pessoas. Foi bastante. Apresentei bastante aquilo ali. Ah, não foi uma apresentação só? Não. Foi um... É um dia, né? Uma feira. Isso, a pessoa vai chegando, vai apresentando. Tá. Vai um jurado, depois vai outro jurado. Pensei que você tinha feito o tour do pinto. Não, ali, professora feliz, diretora feliz, a escola tesão, muito bem representada. 97% dos alunos analfabetos. Tinha um vulcãozinho, sempre tem um vulcãozinho nessa feira. Deveria ter, mas eu, como estava trabalhando ali, não. Como ele estava focado no pinto. Salada, vinagre bicarbonato. É, esse vulcão é sempre esse. Mas, de repente, chega um cara, mais ou menos da mesma idade que eu. Que gosta também de pinto. Ah. Aí que tá. Pelo jeito você gosta. Conhecedor de pintos. Conhecedor de pintos. Ele olhou toda a minha apresentação ali. É como se eu tivesse ali, sei lá, 20 mil pessoas. Eu num estádio de futebol apresentando. E uma pessoa. E uma pessoa. Um hater. Exatamente. Primeiro hater. Ele olhou minha apresentação. E você ali fazendo TikTok de levar. Outra coisa que eu também inventei, né? Roubado pela China depois. Mas tudo bem. Imagina que sim. Ele olhou e falou, mas esse pinto é de granja. Esse pinto aí... Conhecedor! Esse pinto aí é comprado. Não foi chocado aqui nessa chocadeira. Mas em algum momento ele foi chocado, ô filho da puta. Não. E eu assim, pensando, porra, descobrindo nossa farsa. Fui refutado. Não, eu até procura no pinto, será que tá carimbado? Né? Aí que tá aí, ele começou a falar, ó, essa apresentação aqui, ó, esse pinto era em granja, não foi chocado aqui, não. Começou ali, ó. Que filha da puta. De falar a apresentação, pô. Ele era um aluno concorrente. Não, não sei. Também, não. É uma concorrência de notas, não é? Não. É uma talvez. Disputa de notas. Sei lá. Uma vez que ele difama você, ele ganha mais notas. Talvez. É. Mas resumindo... Não, vai ver se esse filho da puta ia chegar pro cara do vulcãozinho e falar isso aqui não é um vulcão de verdade. Não é um pedacinho de vulcão. Aqui não tem rachadura na placa tectônica, mas tem um vulcão, né? É verdade. Aqui não é espinha da terra. Mas resumindo, ele começou lá a difamar aquilo ali, né? Me broxou igual quando você derrubou a internet, fiquei um pouco chateado. Sim, não fique mais, tá todo mundo de volta. Mas aí apresentando sobre o pinto, aquele cara ali conseguiu flagrar que o pinto era comprado. Que o pinto e não chocado verdade. Pela grande invenção da professora. Bom, que nem sei se funcionaria hoje, né? Porque eu não sei. Antigamente diziam, né? Que com o calor de uma lâmpada você conseguiria chocar um ovo. Não sei se é verdade. Não, acho que não sei se chocar um ovo, mas fazer o pinto crescer rápido fica a dica aí. Porque tinha disputas ali na década de 80 que cada um pegava um pintinho no mercado. E quem fizesse aquele pintinho, como que eu vou falar? Chegar evoluir, na vida adulta mais evoluir, rápido. Ah, fica maneiro, fica maneiro. Tá entendendo, não? Ganhava, era só você ficar sempre acendendo e apagando a luz, ele comia feito um desesperado e crescia mais rápido. Agora. Talvez seja isso. A grande questão, Manuelito não vai saber porque é um virgem de 13 anos. Ei, porque é da cidade grande, nunca da capitã. Nunca vi um belo pinto. Nunca vi um pinto, nunca vi um pinto. Nunca vi. Pinto mas já pegou muita carona. Já, pinto já. De grande não, ele já viu. Pinto de granja não. É... Pinto grande. Pinto grande ele já viu. Não, pinto de granja. Mas e aí, como que esse filho da puta conseguiu desmascarar eu ia te o meu fazer TED essa pergunta. Tal? Não, é isso, eu não sei, até não, hoje. Ele lambeu a toba do pinto. Quando o Gabriel colocou lá, vamos falar sobre causa de pinto, isso me veio à tona como um trauma. Assim. Eu vou explicar. Tive que falar na terapia quando sobre você isso. Vai falar que alguém é muito delicado, muito sensível, que tem uma saúde comprometida, você fala, isso daqui é um frango de granja, por quê? É um frango Nutella, é um frango que não viveu a vida terrária e caipiresca de vida ali. Caipirosca. Você coloca ele ali para viver junto com os outros galos que cresceram no, naturalmente, ele morre, em 3 dias ele morre. Porque não aguenta aquela vida. Então, talvez na hora que ele viu o pintinho ali, pintinho de bem penteado, monóculo, penas bem terninho, aparadas. Terninho que eu coloquei. Penas bem aparadas. Uma cartolinha. Gravatinha borboleta. Se sentir um pinguinzinho. Estou num evento chique. Tem que estar bonito. Ele apresentando o ciclo reprodutivo dos humanos para os outros pintos. E um outro cara falando assim: ah, esse humano aqui é criado de apartamento. Isso aqui não nasceu aqui, não. Isso aqui é de apartamento. Às vezes é isso, viu? Que eles não estava caipiresco o suficiente. Mas é uma opinião. Ou aí. Ele percebeu que tinham enfiado pinto no pinto. Não, pera. Pra fazer uma caipirosa. Que desnecessário. Pra que eu fazer isso? Abuso de animais. Pra quê? Então, resumindo, você não sabe também. Não, eu acabei de explicar. Não, você não sabe. Como eu não sei? Eu achei que você ia falar, ó, pela curva de trás do pé do pintinho, não, porra. Dá pra saber. É um pedir mais Nutelinha. Não, isso aí não fala nada. É, não, porque você é entendidão, né? Não, eu então, não você sei. Você é entendidão. Mas a inteligência está em falar que não sabe quando não sabe. Mas eu sei. A burrice é você não saber fazer alguma coisa e se prestar a fazer. Mas eu coisa. Sei. Lá tá vendo. Isso é burrice, né? Então, eu convivo. Há 30 anos sem saber como esse cara desmascarou o plano perfeito. Eu acabei de contar. Vamos pro próximo vlog, então. Pedro Ribeiro mandou aqui. Agora é para interromper o Gabriel mesmo, mas tá muito atrasado. O timing tá totalmente fora. Posso ler seus movimentos, Pedro? Muito lentos. Temos uma doação aqui, algumas doações. Jéssica Santos, uma gostosa lá de São Paulo, mandou aqui. Eu vou até falar, mandou R$2. Observe esse cálculo. E mandou R$1 para cada bola. Que tema lindo. Cara, não é. Tem que ser 2, 4, 6, 7. Mas tem é R$1. R$1 para cada bola dela. Pode ser. Ah! E são belas isso. Bolas, né? Bolou tudo. Bolona, então, devia ser R$8. Cada bola vale 2. É. Rodrigo MP. Oi, seus lindos. Oi, Shop. Shopee. É, são os Zopis. É. Não, é o Rodrigo MP, né? É, Rodrigo MP. É. Ministério Público. Será que é ele? Mas eu cansei de ser criticado aqui pela minha história de galináceos. Era uma galinha do tempo. Era o quê? Na linha do tempo da evolução galinácea, era uma galinha do tempo, estão falando aqui. É, pode ser. É. Luiz linha, Henrique. Galinha. Ah! Meio bosta, meu, mas é que foi... Foda, né? Sabemos que é um burro. Explicar a piada é foda, né? Mas é um burro de grande. De grande. Que apanha dos outros burros. Mas continue aí, Wesley Zop, com suas histórias. Vocês querem pinto. A história do meu pinto? Ou de pinto alheio que pega no meu lado? A gente tem que escolher as nossas histórias e assusta. Porque, pelo jeito, você só quer escolher a minha. Eu fui contar uma, não pude contar. Conta que você quer contar. Então. Ah, parece que agora sim. É, agora vamos mudar. Então. Porque é igual o Vaca falou, agora tá valendo tudo. Né? De galinha. Ah, o tema não é casos de pinto? É. Eu não contei um caso de pinto, então. Aqui. Não, contou. Então, pronto. Contou. Ou agora pinto de grande também tem outro nome. Não, deveria ter. Aí deveria tá, ter. Aí tá. Todo mundo ficou com preconceito com a minha história, não porque ele é galinazo, mas porque ele é um pinto de grande. É óbvio, pinto de grande é um coitado. Mas tá, conte tá. Aí. Vou contar de um pinto alheio. Um pinto, como eu vou falar, bem vistoso, aliás. Pinto bem vistoso, gosto de ressaltar isso. Estávamos numa chácara, confraternização da empresa. Vai pra não da Sobs Corporation. Da sua empresa? Não da Sobs Corporation. Não, mas porque você seria... trabalhava lá. Sim, porque senão seria uma confraternização só comigo, né? Não, ia ser chamado de masturbação. Que também não ia dar certo, não. Porque se foi feito pela Sobs Corporation... Não ia dar certo. Ia ser uma casa de espelhos, e todos os espelhos foscos, não ia dar certo. Era quando eu trabalhava na Byte Informática, uma grande... Existe ainda? Existe e foi vendida por 30 milhões, bicho. Caramba, você que comprou? Não foi. Daí... Não foi vendida, mas não foi ele que comprou. É isso. Não foi. Daí trabalhava ali na época. E a gente tava na confra, né? Aquela confraternização de final de ano e tal. Chácara. Estava numa chácara. Missa, teve missa. Não, tava todo mundo ali. Missa pré-chácara. Todo mundo ali fazendo yoga, abrindo chácara. Exato, abrindo chácaras. Sim, claro. Daí tinha o marido de uma funcionária. Que... Gostoso ou não? Gostoso. É, o marido de uma funcionária que ficou bêbado, tipo, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã já tava bebaço. Esquenta já. Não, esquenta dele. Mas bebaço, bebaço de jogar na sarjeta. Tava... E começou a mexer com a mulher. E tal, e tava inconveniente. Chamaram de putaiada. Mano, chamou. Chamou de putaiada velha. Nossa, vocês são putaiada velha. Porque aí... Ele ia cochichar com nós, falei, não sei. Ele fala, cochichando com a gente. Não sabia que tinha tanto gostosa que trabalhava com vocês e todo mundo ouvia. Ah, quem trabalhava era ela. Era ela. Ele era só o agregado ali. Ele falando assim, ah, achava que a minha mulher era gostosa, mas na verdade ela é pinto de granja. É. Nada comparado com aquelas vendedoras ali. É, essas putaiada velha. É isso. E sempre essa inconveniência. Chegou ali logo depois do almoço. Ó. Aí vocês resolveram fazer uma caipirinha forte pra ele. Na época eu não tive essa ideia. Ah, tá. Já tinha existido a caipiroca, mas não tive essa ideia. Daí a mulher dele chegou e falou assim, ah, vamos embora. Ele, não, eu sei ir embora sozinho, não preciso de você pra nada. É verdade. Daí pegou o carro e vazou, quer dizer. Isso ela... aí é um cara... Independente. Daí ele pegou o carro e vazou, o que significa que ela ficou a pé. Dei na hora de ir embora. Ficou a pé ou ficou na garupa do Zó? Não, na garupa não, porque eu estava. No dia ficou eu tava... de carona! É. Não, no dia eu tava com uma van, para poder levar a galera toda. Que alugamos a van, mas o motorista da van estava bêbado também, porque fazia parte ali da empresa. Então eu fiquei como motorista da van, fui levar a galera embora e ela morava muito longe. Então a gente foi passar ali perto da... famosa Rua do Amor, aqui perto de Santa Bárbara, do Oeste. Passamos ali e vimos o marido dela fazendo um belo chupisco na machemale que estava ali atrás. Uma bela mamada. Daí ela falou, para esse carro. Eu falei, tenha certeza. Não, daí que é uma van. É, você seguiu reto que era uma van. Eu falei, tenho certeza, porque... É chato interromper uma chupada. É, tá, né? E ali tá dedicado. Dela, me leva embora pra casa, então. Não quero falar com esse sem vergonha. Daí a gente foi embora. No outro dia, na segunda-feira, ela chegando na empresa, ela falou, você não acredita. O que ele fez chegando em casa antes de falar comigo? Escovou o dente. Com bochecha. Escovou o dente, bochechou, levou uns Listerine pra tacar na boca. Eu, nossa, o que aconteceu? Não, passei no bar, tava conversando com os caras, tava, falei, eu também tava nítido, ele tava ajoelhado na frente da chamada ali, dando aquela bela boquetada, e a gente viu um belo espécime, vou falar a verdade. Não, mas tem que qualquer ter. Um chuparia aquela chamada. Bianca Paudianta, pra quem. Mas vou te perguntar, você comeu ela? Não, não a chama. Não comi, não. Nem comi. Tentou? Não comi, me perdoe. Por mas isso. Ali era o momento. Era a hora certa. Era a hora de brilhar. E ela foi a última a ser entregue. Não, cara. E ela te entregou, ela te entregou uma nota de 100 pra comprar 9,90. Exato. Você devia ter dado troco. Eu não dei. Ali você ia tomar a melhor sentada da sua vida, que era aquela sentada com raiva. Sentada da vingança. Não comi. Era a única vítima ali possível, cara. Vítima da sociedade. Peço desculpa para vocês e para os ouvintes, não comia. Não, ela. Deveria ter comido, mas resolve. Peço desculpa. Perdeu. E pede desculpa para ela. É, liga hoje para ela. Não, mas nem sei se ela tá viva ainda. Não, mas com certeza nem deve lembrar de você. Aliás, lembra como o frouxo que não comeu. Que não comeu. Não me comeu nada. Ficou de pau duro vendo o marido chupar a travesti, não me comeu. Bela travesti, calma. Tudo bem, você tudo passou bem. Ali por aquela de ação e não fez nada. É. Ah, não, mas quem dera. Quem fosse ela... Mas tá bom. Mas só falando desse pequeno pênis... Mas eu queria outra história agora. Outra história de pênis? É. Deixa eu ver qual que eu anotei aqui. Você falou que tinha podia escolher entre uma cartela de histórias. Podia, aí. Mas é que eu trouxe mais uma do meu pau maneiro aqui. Eu quero ouvir a do seu pau maneiro. Eu só vou levantar a questão, não é nem uma história. É uma pergunta. Uma questão. Uma indagação. Às vezes, a pessoa quer te elogiar, mas ela não elogia direito. Boa questão. Elogia esquerdo. Elogia esquerdo. Não. Entenderam? Próxima. Muito bem. Segue. Não é isso. Mano, foi na bola. Foi na bola. Segue o jogo. Mano, Egito, vamos lá. Não sei porque eu dou chance. Não, eu vou levantar a questão. Não combinei a desesperada da van? Não comi. Não, mas atendeu as expectativas. Eu diria desesperada, mas. Qual maneira não foi maneira. Levantar uma questão. Não, agora espera a sua vez. Vamos lá, Manoel. Filha da puta. Peraí, então deixa eu falar doação aqui. Vai. Fala doação. Jéssica Santos, aquela que tinha errado o cálculo das bolas, estava falando da bola dela. Corrigindo o cálculo, toma aí. Porque a. Acordar já dando risada é para poucos. Melhores tesos do domingo. Ah, pô, obrigado, obrigado. Será que era, gostosa! Será que era ela que estava sendo chupada pelo marido? Ah, será que ela era travesti? Acho que não sei. Tem cara de mulher incompleta. Limão Jericão doou também, ó, R$2 para cada bola do pai do Gabriel. Ah, Tico. Tico tem belas bolas. Não, e o Limão Jericão, ele tinha feito uma doação também lá que a gente perdeu. Não, foi nas outras lives. Foi nas outras lives. Na outra ocasião. Mas não precisa. Eu vou achar, cara. Continue aí, Manoelito. Ah, vamos lá, vocês querem contexto? Beleza, vamos lá. Ninguém pediu contexto. Não. Parece que a gente pediu, né? Parece que ele fala 20 minutos falando. Eu falei pra você aguardar. Não, eu falei... E a gente, não, mas isso não tem contexto. Não tem eu falei pra você aguardar. Eu falei pra você aguardar. Não sei se você já percebeu, mas podcast é áudio. Não tem texto nenhum. Contexto, sem texto, enfim. Tinha uma garota que eu conheci ela quando entrei no ensino médio. Mas era um cara. Não, nessa ocasião não era um cara. Não do ensino médio. Porém, eu tava conhecendo outra menina, tá, não sei o que lá, eu ajeitei ela pra esse meu amigo que depois ia querer uma punhetinha minha. Ah, ele quis depois. É, bem muito depois. Muita história rolou. Você não pode dar o braço que ele já quer uma punhetinha. É, né? Exato. Você já ajeitou uma mina pra mim, ajeita minhas bolas. E também o pau na cueca. Mas ok, aí anos se passaram, isso foi no primeiro ano do ensino médio e tal, não sei o que lá. Eles namoraram, terminaram algumas vezes. Talvez ela não tocava uma punhetinha. É verdade. Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Aí namorei mais outras duas meninas, tava namorando uma menina. E um cara. O cara é extraoficial. Ah, tá. Na ocasião, eu tava namorando uma minha ex, no caso. E assim. Que fique claro pra sua atual, que não é. Exato. Agora. Não, mas calma. Essa história eu tive que pedir autorizações. Envolve o pênis atual. Exato. Não, enfim. vamos chegar lá. Aí. Muito tempo passou e assim. Eu sempre elogiava ela, sempre falava que eu admirava ela, essa ex do meu amigo. Tá, mas você já tava namorando. Já tava namorando. Mas você... Elogiava ela. Elogiava ela pra ela ser uma mulher independente. Exato. Ter autoestima elevada. Autônoma. Justíssimo. Justiceira. Moderada. E em uma certa ocasião, eu tava no shopping perto de casa... Por que você apontou pra mim? Porque você sabe, é o Shopping Tucuruvi. Ah, sim. Tá. E eu postei uma foto que eu tava lá, no Instagram, nos stories. E aí ela... Eu tava... chamar pro Fight. Não, e eu tava com o ex dela. Tá. Eu tava... Pegando. Enfim, vamos colocar que eu tava. Pagando a carona. Vai ficar mais bonito. Muita coisa tá acontecendo nessa história. Vamos lá. Se eu for contar realmente ela cheia, ela é muito maior. Maior. Tá entendendo, não? Entendeu? Ela vai longe, ela vai longe. Parece que não vai acontecer porra nenhuma. Não, vai acontecer. Acontecer e eu vou fazer uma pergunta. Tem uma pergunta. O Negão tá entretido nessa conversa. Não, tem uma pergunta no final boa. Você não quer o corte do diretor? Você não quer o corte do diretor? Com comentários do diretor. A gente vai chegar lá. A gente pode ressuscitar a pergunta polêmica. Vai ser quase isso. Não vai ser tão polêmica, porque é meio óbvia. Mas, ok, ela falou... Vou encontrar vocês, quero tumultuar. Ah, você tinha uma foto. Eu postei uma foto marcando ele. Ah, tá. Que eu estava no shopping. Sabia que vocês dois estavam lá. Sim. Tá. E ela falou: vou encontrar vocês, quero tumultuar. Eu falei, você não vai tumultuar. Aí ela falou, eu vou tumultuar. Aí o que eu fiz? Peraí. A gente não tá entendendo pouco, porque eu vou falar. Uma pergunta importante. Eu vou falar, a gente tem 15 anos a mais que você. Tumultuar. O que que significa tumultuar? Que é treta, que é sangue. Quer ver sangue. O que ela ia fazer? Isso aí. Não sei, porque eu tomei a melhor atitude possível. Eu dispensei o meu Pegou amigo. Uma água de coco? Não, coco não é bom, pô. Peguei um Red Bull de pitaia. Eu peguei, dispensei o maluco, né? Falei, vai lá pra sua casa, a gente não tem mais nada pra fazer aqui, tal, não sei o que. Eu falei, ok, estou sozinho, vamos nos encontrar. falou que precisava encontrar com o sobrinho dele, a técnica de Vital. Ah, a técnica de Vital. É, Vital. Vitão. Assim, é, a técnica Vital de Vital. Sim. Aí, ok, ela chegou lá no Tucuruvi, encontrei com ela, e ela falou, ah, vamos lá pra casa. Meu primo laçou uma carne, vamos comer lá. Laçou uma carne? Não, assou. Ah. Assou uma carne, vamos comer lá. Que tipo de carne? Carne mijada. É. Ah, a gente vai chegar na carne mijada, a gente vai chegar na carne mijada. Aí eu falei, ah, vamos lá. Tá. Vamos. Isso que é tumultuar. Não, a parte tumultuar acabou. Não, não. Vai chegar. Vai cuspir a porra no computador ali. Vai parar de funcionar nessa merda. Fuck you! Tumultuei! Convidei alguém pro churrasco! Meu primo vai se fuder! Vou comer o cu do primo dela. Mas tumultuei, porra! Aí, fomos. Mas detalhe, você tinha uma namorada. Eu tinha uma namorada. Tá. Inclusive, Deus queira que ela não ouça isso. Que é surda. É. Não, Deus queira que não, que você vai dar uma merda bem federal. Mas ah, você, mas manda o link pra ela. Mas você encontra só isso? Não. O problema é a sua namorada atual tá ouvindo isso. Não, eu pedi autorização pra ela. Porque moral agora é bem deturpada. É. Não, eu pedi autorização. Mandar o link pra ela. Exato. Eu pedi autorização. Eu já vi você mandando gente te encontrar no shopping hoje, então... Ah, isso aí acontece, né, pô? Aí o que eu fiz? A gente foi pra casa dela, tá, não sei o que lá, a carne não tava tão boa assim, mas aí ela, a gente sempre... Como ele é foda, é, né? É, enfim. E o primo, e o primo? O primo é um pitel, ele surfa todo dia, nossa, é uma delícia. Não, não era nem essa a pergunta. Não, tava tudo bem. Tava lá, tava não, lá. Não, isso eu pensei que tava ele subentendido. Pô, chegou e a casa tava toda escura. Parte importante, parte importante, os pais dela estavam viajando, só estava o primo maconheiro, na casa. Maconheiro, maconheiro. É. Os jovens falam assim. O é. Primo, que podia ser o cafetão também, é, ninguém tentou sabe. Tentou dar pro primo, mas o primo, não, eu tenho que te levar pra casa da minha avó. Somos primos, que isso? E eu sou só motorista de van. Deus me livre. Não, não dá pra tumultuar aqui, não. É possível. É possível. Uma van tudo é possível. Não, motorista de van tem uma ética. Tem ética inquestionável. É. De van ou não? É só pra dirigir de van. Não, tô aqui pra pilotar. Tira a mão de mim, pô. Tira a mão do meu pau. Não tô te dando carona, não. Não tô te dando carona, não. Você é passageiro. É diferente. Transporte profissional. É. Tá, e aí? Parte importante. Ela estava numa festa antes, então ela tava alcoolicamente bem disposta. Tá. E... Eu quero saber o que tinha. Não, eu percebi que realmente qualquer redação que esse rapaz não, produz é uma vai foda. Ser zero. É. Porque os elementos surgem. Não, não, não. Não, é que você tem que acompanhar. É, a é muito moderno, é muito moderno. Só a propósito. Deixa eu voltar, racismo é errado. O pior que eu já menti. O tema era racismo. Na última ele... Ah, é. Ah, sim. Ah, sim. É isso que eu tenho que falar. Inclusive... 2 horas falando sobre Kombi ali, ah, a propósito, racismo errado. Daí, ela falou, ah, não quero ficar na sala, vamos pro meu quarto. Não, uma pergunta... É, é verdade, você ia fazer uma pergunta. O que tinha para comer nesse churrasco? Viu? Não, essa ele pergunta... só tinha assado uma carne, mas literalmente. Qual carne? Ah, sei lá, um faça bife. A pergunta feita um jovem, por não, favor. Não, o que ele tumultuou? Não, ele achou um pedaço de bife no freezer e botou no air fryer. Não dá nem pra falar que era comida, mas enfim. Por que que falou que laçou, né? Nossa! Entendeu? Não, foi assou. Eu falo que falta, é pretexto, falta palavras, é pretexto, falta vocábulo pra é pretexto, esse moleque. É pretexto pra... Eu pra... falo que a minha quarta série era o ensino médio desse rapaz. Eu falei. O cara falou, assou uma carne primeiro que foi na air fryer. Falta taurina nessa falta. E olha taurina. Que eles bebe, comem, hein? Bebe. Mas... Não, eu ficava envergonhado de falar que o churrasco de ponta de braulio do nosso amigo... Foi um churrasco. Léo Musk era um churrasco, mas realmente foi um churrasco. Só a carne que era inadequada. Mas isso aí... Não, é... Existe muita gente que usa a ponta para fazer um churrasco. Hoje em dia descobri, mas existem técnicas para se fazer bem feito. Uma bela ponta. Uma ponta de balde. Uma bela ponta. É. Mas tá, continua. Aí ela falou: tá chato aqui na sala com o meu primo se masturbando olhando a gente. Vamos no meu quarto que eu posso ficar sem roupa. Vocês estavam se pegando já? Beijando na boca? Não. Mão dada. Dedada no toba? Não, mão dada às vezes acontecia. Por acidente, não acontecia. Aí a gente foi lá pro quarto. Como que tava seu coração? Na época ainda não tava muito Red Bull, então não, mas bem. Tava acelerado, porque você tava ali, você tava ali, tava olhando a cerca. Tava ali, ó. E você olhou, essa cerca é baixa, fácil de pular. Eu não sou tão alto assim, então tem que ser bem baixa. Essa cerca eu pulo. E aí o coração. Tava ela tava de boa, porque ela só queria tumultuar. Não, mas... jovem, ela tava solteira, pá, tava ali com a Laricinha molhada, ela tava... É a amiga dela que tava tomando banho. É o primo Wett. Larissa Wett. Ela tava certa, agora você tava no cercadinho, você tava não é um boi selvagem, você é um boi de granja, você é um boi... Um boi de gravata borboleta. Exato. E fraco. E aí você olha, opa... Existe todo esse pampas aqui, mas eu vivo aqui no meu cercado. Como que tava aqui. O coração? Tava acelerado. Ou você já tinha falado, não, eu vou romper essa cerca. Eu vou chifrar essa cerca, eu vou arrebentar essa cerca, não vou nem pular. Eu vou te falar que eu já tinha arrebentado essa cerca algumas vezes, mas não com essa. Entendeu? Então não arrebentou a cerca. Mas calma. Pampa é um pampa. Aí, ok. Fomos pro quarto dela. O quarto dela é um ambiente não muito maior que isso aqui. Por que você não terminava com a sua namorada, então? Eu terminei. Não, mas depois. Não tava aqui pra julgar ninguém. Não, mas eu quero saber como que funciona a mente dessa jovem criança. Não sei. Por quê? Não, às vezes você tinha medo de magoar ela, medo de... Era bom o sexo. Não sei. Fica claro pra atual aqui. Eu não sei porque realmente ela nunca terminei. Ela comeu o cu dele, coisa que você não faz. Porra! Não era pra falar, eu te contei ali no bolo, caralho. É verdade. Agora você me fudeu. Agora eu vou voltar pra São Paulo e vou ter que olhar. Ele falou, você tá comendo meu cu, falou. Coisa que minha atual não faz. Não conta pra ela. Mas enfim. Eu não prestei atenção, eu só tava comendo um cu. Entendeu? Nem é culpa sua. Não, eu nem queria saber dos detalhes. Eu não converso com o Luca. Eu só queria arrancar a bosta ali. Só queria desentupir. Eu não sei, realmente eu não sei. Então era uma questão aí mal resolvida da sua burocrática. Fala na terapia depois. Exato, né? Mais tarde a gente conversa lá atrás. Tá, e aí você aí, ia lá. Não, aí a gente foi pro quarto dela. Tinha um tesão maior por ser errado? Não digo errado. Tumultuado. Sim. Não, por ser a ex-namorada do seu. Amigo que pediu punhetinha. Aí que você elogiava... Desde que eu conheci ela. De forma velada. Sim, existia um tesão também maior por causa disso. Tá. Existe todo um contexto que foram 7 anos investindo ali, entendeu? No mínimo. Vinagrando, eu chamo. Entendeu? Preparando você vai lá, ali, sabe? Você vai lá, fazendo tempera... Fazendo um vulcãozinho. Não, tempera pra outro comer. Isso aí chama vinagrado. Exato. Temperada boa. Marinada, tava na marinada. Aí assim, por que que eu tive que voltar no que ela estava numa festa e estava alcoolicamente bem disposta? Porque ninguém transaria com vocês, não. Não, a gente entendeu. Também. Mas porque ela deitou comigo? Eu achei que foi a única parte da sua história que fez sentido. Aí eu... Mas tá. Tudo bem. Passa. Juventude. Quer falar sobre isso, mano? É juventude. Aí ela deitou comigo de bumbum pra mim. Né? Conchinha, conchinha. Mas pelada já ou vestidinha? Não, vestido, os dois vestidos ainda. Não, ela de vestido, você. Os dois de vestido ainda. Os dois de vestido ainda. Existe o... Combinava o vestido? Mas era de malha soltinha. O meu era. O vestido masculino. Ah, eu vou falar, mas agora você tocou num assunto que anda me irritando. Eu sei, eu até sei. Que são esses esquerdomachos. Que pra mostrar que no campeonato de desconstrução que eles têm, os caras estão saindo de saia por aí. Pra mostrar que eu sou desconstruído. Ai, tenho amigos negros e por aí vai. Vou vestir uma saia. Até conheço gente gay. De vez em quando eu chupo rolo assim. Mas, desconstruído. Agora tem que usar saia. O cara coloca um paletó e sai. Nada a ver o bagulho. Nem se fuder, puta que me pariu. Quer colocar uma saia? Não. Top. Eu sou até um cara bem liberal. O cara pode vestir o que ele quiser, dá pra quem ele quiser, como é que ele... Cada um chupa. Mas puta que me pariu. Põe a porra de uma saia. Arrombado, nada a ver isso aí. Quer que é saia? A gente remete a uma coisa muito boa. E aí o cara é tipo, você pegar um bombom de cereja, só que vem cereja e colocar no cocô no meio. É isso, mano. É isso, Wesley. É isso. Porra. Quando você fala Aí aquele vestidinho, você já pensa, pô, gostosa. Não, só cara. Daí o cara usa saia, não é porque ele quer usar saia. Porque se ele usasse saia porque ele quer usar saia... Tudo bem. Tudo bem, mas ele quer usar saia pra comer os outros. O pior é que come. É isso que me dá raiva. Aí aparece, tipo, seus amigos Aladim. Aladim, se eu colocar ele saia... Ele usa saia. Veste na hora. Ele tem saia. Exato. Uma saia, ó, meia canela. Não tô falando de William Wallace, não. De quem? Não, William Wallace. Ali não é escocês. Saia. É quilt. Aí tudo bem. Ali é feito de coberta. Agora, ali. Do nada, o cara quer meter uma saia pra comer gente. Ah, se fuder. Não. Usa outras estratégias. Pô, eu gosto de Wesley Zop. Ô, Gabriel Osmar, vou ter que elogiar o Wesley Zop. Wesley Zop é um cara que não se curva a isso. Ele tá com o seu estilo, mesmo estilo há 40 anos. Bonezinho, aí barba, careca. E é isso. E o quê? Um pau maneiro. Por favor. Mas isso aqui é o de menos porque é menor. É o menor das questões. Entendeu? Mano, Wesley Zop. E o Wesley Zop, ele precisa comer gente, é desesperado. Tem que comer. Tem que comer. Aqui pro Zop, não é que... Mas ele não se sujeita. Ah, vou pôr uma saia pra comer. Primeiro porque ele é ridículo, uma gordaça de saia. Pera aí. Sexy, sim. Não, ficaria sexy. Ficaria. Mas é outra uma coisa. Uma calça leg, sim. Fica sexy. Mas não pode ser uma coisa imposta. É, exato. É isso. Tem que ser natural. Não, é, exato. Não pode tumultuar. É. Ah, é isso. Palavra de jovem. Exata. Desculpa aí o meu momento. Não, foi um, desabafo, foi um ótimo. É. Mas continua aí. A gente tava deitado de conchinha, né? Só que aí, quando ela tava alcoolicamente bem disposta, eu não sabia se o que ela tava querendo era porque ela tava alcoolicamente bem disposta ou se ela estava realmente aberta. Não existe diferença nenhuma nisso. Eu aprendi isso. Ou se ela estava realmente disposta a me ajudar a arrebentar a cerca. Ok? Muito bem. Aí, ok. Complexo. É, porém, sim. Continuar ali naquela frescura e tal, não sei o que lá, ela começou a me despir. Tirou meu, né? Eu tava com uma calça. Contra a sua vontade? Não, né? Ah, porra. Não quero que tenha crime nessa história. Não sei. Não. Às vezes você ainda tava na sua. Olhando pro seu declínio ético. Virginidade. Ah, não, isso eu nunca tive. Essa parte É bom que ele pediu mesmo autorização pra ter. É. Não, ela sabe. Aí, ok. Só que aí nisso. Na verdade, é essa menina ou não? É, a minha atual. A sua atual é essa menina? A sua atual é a bêbada? Não bêbada. Alcoolicamente bem disposta. Alcoolizada. Alcoolicamente bem disposta. Por isso você teve que pedir autorização. Sim, pra saber se o que é. Por isso não tem um problema. Entendeu? Então, tudo bem. Aí o que aconteceu? Sim. É amor. É amor. Só que aconteceu. Entre esse. Sobe talarico aí. Pô, vai dar pra piorar sempre. Vai, cara, não vem um pra me ajudar. Dá pra piorar. Eu aprendi com o melhor, né, pô? Eu aprendi com o melhor. Não vem um pra me ajudar. Eu aprendi com o melhor. Ai, meu cu. Ai, continua. Foi intenso, né? É, enfim. Só que assim, nesse. Entre... Ela começou a te despir. Então, mas entre esse me despir e tudo mais, eu fiquei tentando roubar um beijo e tal, não sei o que lá. Ela não deixava beijar ela. Ela tava pensando assim, no beijo boca de puta, né? Pensando agora é verdade. Vou até mandar uma mensagem aqui agora. Você tinha acabado de chupar o primo dela. Vou mandar uma mensagem aqui agora pra ela, perguntando se era isso. Outra. Ela tava de costas, toda torção que ela tem que fazer. Não, mas já tava despindo ele, não tava despindo ele com as nádegas, não. Eu não sei a habilidade que ela tem. Ela tava meio de ladinha, assim, em cima de mim, entendeu? Não sei. E ela, não vou beijar. Porque você namorando, beijar é traição. É. Então, aí é que tá, essa foi a desculpa. Não vou beijar porque é traição. Só que rolou um bola gato naquela noite. Sim, você com o primo dela, não, entendemos. Depois do primo dela e eu, ela comigo. Ah, entendi. E aí eu fiquei, aí tipo... Foi só pra tumultuar. Então, foi a primeira vez que eu fiquei, tipo... Ah, que? Bola gato não é traição. Bola gato não, mas é que traição. Bola gato, não. Você é passivo. Tanto, mas o beijo é. Tanto é que a... Aí você é ativo com ativo. A moça da van perdoou o marido, porque ele tava fazendo um bola gato. Exato. Ah, então nem passou tem mais... Passou a Listerine no toba, ela ficou olhando. Não, então tudo então, bem. Então, ok. Só... Então, aí foi a primeira vez que eu me encontrei nessa situação, onde beijo não é traição. Não, beijo não é traição. Beijo é traição e bola gato não é. Fishbowl cat? É, e eu fiquei tipo, como assim? Como assim? Como assim? Acontece dessa forma. Você fez o xoxoquete ou não? Não, naquela ocasião não. Era traição! Naquela ocasião não. Você só levou o Só levei, porque tipo isso já era tarde da noite, entre muitas aspas, porque tipo já ia ser, sei lá, 1h da manhã, e a gente mora perto. Então era só desculpa pra me expulsar da casa dela. Só que assim, eu esqueci meu cinto na casa dela. Tá. Aquele seu cinto com câmera escondida. Eu só não sabia, caralho. De novo. GPS e também um motorzinho pra se movimentar, né? Tem uma grua, né? Tem uma grua no cinto dele. É, mas o cara tirou um drone. Você montado. Aí, meu cinto. Desmonta o cinto. A menina chega pra dormir. Tem estúdio, né? Tem um pé. Por que o chroma aqui? Porque eu gosto do Himalaia. Eu gosto do chupado do Himalaia. E vai dar desculpa de estar frio pro meu pinto. Meu pinto maneiro. Não, não era eu lá não, cara. Estamos ao vivo mais uma vez. Oh, sem nenhum ouvinte no momento. Tá. Mas... vai ficar aqui gravado, então pode continuar falando do seu Alessandro. Hã? É Alessandro, né? Faz Alessandro. Tá bêbado. É, ok. Ale, não. Como bêbado Ale faz Selva. Boquete dele. Ale nossa. Ale foi tão fora que eu nem sabia que foi tão longe que foi longe. Quem é Alessandro? Ah, então, enquanto não tem ouvintes aqui... Ah, não, já tem três. Dá pra falar de umas doações perdidas aqui. Tivemos o João Fernando de Freitas, Zopes Corporation, aceitamos dinheiro, cartões, Pix e buceta. É. E uma doação de R$50 de Emerson Almeida, que não comentou porra nenhuma. Mas é o melhor Emerson. É o melhor Emerson que existe. Emerson número um, number one Emerson. Exato. Continuando aqui, tomou a boquetinha sem traição. Sem traição. Ó, porque imagina. Você é parado pelo policial, o policial fala, ó, só tem um jeito de sair dessa blitz, eu chupar você. Aí você não tem culpa. E aí, é traição? E o policial é mais forte que você. Eu não tenho como fugir. Tanto no, na força física como na política, entendeu? E aí, como no convencimento. Então... É difícil. E aí você tomou a boquetinha passiva. Exato. Boquetinha top. Quando você toma uma boquetinha passiva dessa, foi a boquete mais passiva que você tomou na vida ou não? Acredito que sim. Você ficou com a mão aqui? Sim, tá com a mão sim aí. Foi. Com a mão? Ou não. Eu dei uma acariciada. Eu dei um carinho ali. Ó, no narizinho. Deu um carinho. Cara, o nariz é foda. Cotonete molhado na orelha, pra ver se tá atento. Pra poder interagir, né? Pra ver se tá atento ali, pra ver se tá dedicado, entendeu? Mas é perigoso esse tipo de coisa. Teve bônus ZOP? Teve bônus ZOP. Mas é perigoso esse tipo de coisa. Não, bônus ZOP é nada nele. Então, não, nessa ocasião não. Essa foi ainda meio tímida. Mas é difícil interagir com o ganso, interage com o ganso. Eu tenho um pouco de medo. Porque arrisca a pessoa morder. Não, então o que eu tô falando é que você tem que fazer alguma coisa. Ah, tá. Não, rolou umas carícias ali na em determinadas partes assim do corpo. Assim que se chupa. Pega um console e vai fazer uma chupa. Vai mostrando. First. Entendeu? Fist. Faz um fist first. E aí? Ok. Eu esqueci o cinto lá, na casa dela. Sim. O cinto do inspetor Bugiganga. E no dia seguinte foi buscar. Não queria que eu fosse, mas fui. Porque quando eu sou determinado, eu tô determinado a ganhar a porra do beijo. Eu quero um beijo. Boquete, pouco importa. É. Claro. Caralho, se é pra fazer merda, eu vou fazer direito. Boquete, meu amigo já tinha feito no shopping. É. Boquete eu ganho todo dia. Na terça-feira. Aí, ok. Fui lá na casa dela, consegui convencer ela a deixar eu entrar na casa Beijá-la. Dela e tal. Não. Ah. Nós começamos a praticar um sexo coito, ainda sem a porra do beijo. Sem a porra do beijo. Eu entendo. Daqui tá foda aguentar o barro. Imagina um beijo. Imagina você ter que olhar essa cara de bosta de pé. Não, mas normalmente eu uso Listerine. Normalmente eu uso Listerine. Não, eu entendo você. Eu entendo e ela você. Vai olhar justo essa testa. Que você vai ver. Você não vai conseguir. consegui olhar outra coisa. Caralho, essa... Dá pra anunciar aqui? Dá pra anunciar. É tipo você chegar na beira do Everest e você falar, putz, isso aqui é grande. Cara, aqui, ó, como o mundo é grande. É, não, pai, eu não sou duro, nada, o duro é quando você olha pra essa testa e ela olha de boa. É um reflexo. Tipo um buraco, né? Você olha mediante a imensidão do universo e dessa besta. Eu não sou nada, não. É verdade. Como muito somos pequeno. É muito difícil se colocar nessa situação de ínfimo. Entender então que a gente é ínfimo. Não tem nem espaço para um ser humano desse tamanho ter tanta testa, né? Então. E tem. Nossa, então. O cara tem 1,5 metros, mas se tirar a testa fica com 1,20. Mas enfim, eu sei que o beijo só foi ocorrer depois que a prática do coito deu uma animada. É que você deixou a franjinha crescer. É, entendeu? Depois Suou! A franja desceu dela agora. Agora acho que dá pra acontecer. É um ser humano. Ou se não, ela meteu o chiriu. Ah, você quer beijo? Furou os olhos. Furou os próprios olhos. Agora eu consigo. Eu gosto de beijar de olho fechado. É, Shiryu resolve os problemas assim, porra. Mais fácil. É, e aí, transaram. E aí eu consegui a porra do papai beijo. Papai e mamãe clássico ou inventou posições? Inventamos posições. Inventamos posições. Cowboy australiano. É. Daí pra frente. Invertido? Não, daí pra frente. Até pendurado no ventilador. No cinto. No cinto. É, pode pendurar no elevador no cowboy australiano. É. Não, mas como eu disse, inventei aí posições. Aí já vira cowboy polonês e outros. É. Todo mundo sabe que não é assim. É. Mas tudo mas bem. A pergunta é, em que momento foi a traição? Ah, foi, você tava questionando. Foi no bola gato, traído ainda. Foi no coito ou foi no beijo durante o coito? A traição foi quando você dispensou seu amigo. Exato. Ali você já estava obstinando. Porque você não traiu a sua mina, você traiu o seu amigo. É aí que foi. Não, traiu a mina. Traiu o amigo dele. Mas o amigo já era ex. Não, o amigo por falar, a sua companhia não é tão boa quanto um bola gato da sua ex. Da sua ex. É isso que é a traição. Na verdade, mas isso na é verdade, meio que óbvio. Não sei. Mas realmente é melhor. Você não precisa falar isso pra pessoa. Mas... eu acho que ali já... a traição, você já estava querendo isso há muito tempo. Ah, já estava planejando aquilo ali há muito tempo. É, então é ali que começou. Então começou há 7 anos atrás. Exato. No caso, 8, 9 agora. Mas quantos anos vocês estão juntos agora? Atualmente 2. Ah, então, pô. Atualmente? Mas não teve? Largaram, voltaram? Não, largaram, é voltaram. Que eu digo assim, sem contar a parte que eu namorava ela sem ela me namorar, entendeu? Ah, sim. Que pra ela namora meio ano. É. Na parte que ele tava vinagrando. Sim. Se somar, dá 9 anos. Caralho. Mas ali já... o cara tem 22 anos, bicho. Pô, parabéns pela dedicação. Ah, acontece, né, pô. Muito bem, muito bem. Acontece, cara. Mas a história é maior, mas tem outras partes que podem se encaixar em outros episódios. Não vem tumultuar aqui, não. Não, partes aleatórias sempre podem se encaixar em qualquer episódio. Exato, exato. Em qualquer assunto. Yeah. Mas faltou o final. Ou vocês aí. Não, peraí, mas faltou só o final. Eu trouxe história de pinto, vocês trouxeram tudo história de rolo. Eu confundi. É, eu não entendi o tema direito. Peraí, que faltou o final da história. É, a propósito, racismo é... é verdade, não, eu vou usar o tema da última redação que eu fiz. É, existe desequilíbrio social e econômico das mulheres no mercado de trabalho. É verdade. Mas... porque não tem rola. Todo mundo sabe que quem tem rola tem que ganhar mais. Pô. Muito bem, Wesley Zop. Eu acho que chegamos ao fim desse episódio. Falamos muito de pênis e galináceo. Problemático. De granja. De granja. E foi meio caído esse episódio. Foi bem caído. Descobri que boquete realmente não é traição. Então já sabe o que vai fazer agora, depois da gravação. Tô fodido, sim. Já sabe o que sua namorada liberou pra você fazer. É. Ele tá assim como... é um mantra. Boquete não é traição. Amém. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio fálico aí, cheio de incertezas, questionamentos morais, éticos e propostas biológicos. De relação biológicos e por aí vai. Muito bem, Manuelito aí, o nosso boquetador de primeira instância aí. né? E isso fica claro no fenótipo do menino, que tá perdendo o cabelo, tanto puxarem aí pra e alça de baixo boquete, pra cima. Alça de boquete aí, tá escalpelando o menino aí. Próxima vez que eu voltar aqui, a orelha vai estar maior, você vai ver. É, muito bem, dê seu tchau aí pra moçada. É sobre isso e tá tudo bem. Boquete não é traição. Um beijo, um abraço e até a próxima vez. Ah, muito bem aí, rapaz. Boquete é boquete, traição é traição. Então, uma coisa não é a outra. Tá certo. O Gabriel Asmar, seu tchau aí. Teve um derrame aqui. Não, é que eu acabei de ver no Instagram aqui que parece-me que... O Caio dos Loxicos, lembra do Caio dos Loxicos? Lembra, não morreu, não. Parece que casou, rapaz. Sim, eu vi. Olha parece só. Que é mesmo. Então, parabéns aí ao Caio Ucho dos Loxicos. Caio Ucho. Casando aí. E tava bonito aqui, pelo jeito. Sim. Bom. Não, esse daí acho que era a esposa dele. Ah, então tava gostosa. Mas... Então, parabéns ao Caio. Parabéns, Caio, novamente. E se eu posso deixar um recado aqui para todos os ouvintes, cuidem dos seus pintos, dos seus sacos, e cuidado em entrar em águas geladas. Exato. Você pode ter torções testiculares. E mata qualquer frango de granja. Exato, qualquer frango de granja já estoura a cabeça. Agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio, que assistiu todas as quatro lives. Exato, tá aqui, o pessoal tá aí. E falou. Valeu, muito obrigado. Wesley Zop, seu tchau aí. Se tiver mais algum comentário que você queria ler, agora é a hora. Tá? Agora é a hora certa. Mas se não tiver também, dá tchau. Tá, corre pro abraço. Leonardo Eloy mandou, puta que pariu, só cai. Não é que cai, cara, são partes. São. Mas ele tá falando da botas. Live ou do seu pinto? Eu acho que ele não especificou. É, então deixa no ar, E como todos aqui disseram, traição é traição, boquete é boquete, uma coisa não é a outra, então... Judas não boquetou Jesus e se traiu Jesus. Com quê? Com beijo. Com beijo. Aí é traição. Aí é traição. Exato. Então... Isso eu já falei pra gordinha da trufa em 2006. Exato. E quem me falou? Judas não boquetou. Quem me falou? Próprio Jesus. Entendeu? Em sonho. Sonho, não. Em trufas. Em revelação. Em trufas na boca de cereja, mas eram de cocô. Na boca da trufa, ele viu. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que estava aqui nas quatro lives. Somando tudo aqui, deu mais de 3 mil pessoas. Somando todas as merdas que você fez, nem 3 mil pessoas conseguiriam fazer. A sobreviver. É. E é isso. Muito bem, obrigado a todos que ouviram, todos que prestigiaram, todos que puderam doar, contribuir, comentar, participar aqui junto com a gente. Sobreviver, resiliência. Se existe uma coisa que o órgão pinto pode nos ensinar, é resiliência, que a cada bolada, a cada boquete... A cada punheta não tocada. A cada punheta não tocada. A cada buceta que foge no horizonte em uma van. A cada ofensa que ele recebe sendo chamado de pinto de granja. Tenta mais uma vez e mais uma vez e acorda disposto e acorda feliz e tenta conquistar o mundo todos os dias. Então seja como um belo pinto aí, tá? Exato. Obrigado a você que está ouvindo isso no feed. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Fala, tem uma pergunta que só pode ser o Ganso para responder. Opa, momento pergunta. Quem é melhor? A gordinha? Isso não sei aonde que vai ser aonde melhor. Numa briga de rua. Quem é melhor? A gordinha da trufa ou a vovozinha dos sonhos? Numa briga? Não, talvez não era essa a pergunta, mas numa briga, eu tô perguntando. Tá, numa briga de faca, quem é melhor? Ah, acho que a gordinha da trufa, né? A gordinha da trufa, porque é gorda, é isso. Gordos brigam com faca. Até o próximo episódio, tchau, tchau.